Graça e paz, amados irmãos, e a todos que desejam escutar a esta pregação. Nós temos um Pai, nós temos a vida eterna e abundante na presença de um Deus maravilhoso que se fez nosso Pai. Primeiro, eu gostaria de colocar uma pequena nota. Se você que está escutando não é desta fé, e se o conteúdo não lhe agrada, saiba, em primeiro lugar, que nós cristãos defendemos o teu direito de ter a fé que tu bem desejares. Tudo o que nós pregamos é amor e, muitas vezes, um amor mal compreendido. Fique à vontade para escutar, e se tu escutares com atenção e com humildade, o próprio Deus dará comprovação de que esta é a palavra da verdade. Também um pequeno aviso para os irmãos: não force o seu chamado. Escute o Espírito Santo, se tu tiveres tempo, escute esta pregação. Se não tiveres tempo, não precisa, irmão, não precisa, irmão. Busque a orientação do Espírito Santo. Muitas vezes, uma pregação longa desta vai lhe parecer algo muito comum, sem novidade. Então, se o Espírito Santo disser não escute, não escute. Mas se tu fores movido, movida pelo Espírito Santo, existe sempre algo escondido ali, uma palavra, que é o chamado, é o teu chamado. Os pregadores, eles pregam, alguns pregam 3 minutos, 15, 1 hora, outros, como eu, pregam 2, 3, 4 horas, mas também não pregam todos os dias. Então, se tu sentires o movimento do Espírito Santo, ainda que a mensagem pareça repetida, então permaneça escutando. Isso tudo depende da tua saúde, da tua força, mas principalmente do chamado. Principalmente se o Espírito Santo te diz, escuta até o final. Então, isso tudo nós sabemos, é o mover do Espírito Santo. E veja, só para dar esse pequeno aviso, já vai aí mais de 1 minuto. Então, amados, tendo em consideração todas estas coisas, deixo com vocês mais uma pregação longa. Glórias ao Senhor Deus! Amados irmãos, o título desta pregação é Nosso Pai. E o texto principal está em Gênesis 14, versículos 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amados irmãos, nós sabemos que muitos buscam a paz nas coisas. Nós também temos um pouco disto, um pouco do pecado, que faz com que a gente busque a paz nas coisas. Nós sabemos que é fácil conseguir uma paz temporária simplesmente nos desligando do mundo, não é? Nós gostamos de férias, nós gostamos de descanso, nós gostamos de nos conectar em algum momento de meditação. Nós conseguimos algum momento de paz num recanto da natureza ou mesmo um cantinho aí da tua casa. Isso quando a pessoa tem casa, isso quando a pessoa tem dinheiro para fazer um passeio, isso quando a pessoa ainda está em pé com saúde para fazer caminhadas na natureza, para explorar, para viajar. Alguns buscam jardins enfeitados, há os que buscam a paz em caminhadas ou simplesmente realizando uma atividade extremamente simples que os faça se desligar da sua própria existência. Aí então, amados, eu vejo a necessidade que a gente tem de ter um lazer, né? De ter um descanso. Aí eu vejo então a importância de gostar de um hobby, um artesanato, alguma coisa. Tudo isso é gostoso, mas não dura para sempre. Algumas crenças nós sabemos que não reconhecem a existência do Criador. Então, essas almas procuram colocar sua fé em tudo que é tipo de coisa. E aí tem inúmeras filosofias, inúmeras religiões, inúmeras fés que se conectam nas coisas. Nem mesmo creem em um paraíso eterno. Por isso não podem receber nem o paraíso eterno, nem a pessoa do Criador. Nós sabemos que a verdadeira paz é decorrente da promessa. Temos esta paz não porque a gente está nesse mundo. Esse mundo, conforme eu coloquei, se a gente se trancar num jardim florido por algumas horas, quem sabe tomar uma pinga ali, não é mesmo? A gente acaba se desligando no mundo e nós nem pensamos em nada, o mundo girando com guerras, pessoas morrendo e tudo, e nós sequer pensamos, eu vou ter a esperança de paz por algumas horas. Nós sequer pensamos nisto. Simplesmente acontece e pelo acaso ou pela misericórdia do Senhor Deus, acaba tendo uma tarde de paz, com pinga ou sem pinga, com flores ou sem flores, com coisas boas ou com coisas ruins, uma paz que foi achada neste mundo de alguma forma. Mas seja qual tipo de paz que há neste mundo, uma paz boa ou ruim, eu digo boa ou ruim porque existem tipos de paz nesse mundo, né? Os assassinos, eles têm a paz deles. Eles têm os recantos, eles têm as construções, as coisas que eles conquistaram, matando os outros. É um tipo de paz. E a paz boa são as pessoas boas, honestas, buscam alguma paz, mas qualquer tipo de paz neste mundo é paz temporária. É paz que não dura. Por isso que nós cristãos sabemos que a verdadeira paz é decorrente da promessa. Temos esta paz por sabermos que o Senhor Jesus nos salvou para a vida eterna e abundante. Sabemos, portanto, que a paz é mais do que se conectar a um momento temporário de paz. É muito mais do que isso. É mais do que entrar num jardim. Tomar uma pinga, ou seja o que for, mesmo um piquenique com a família, é mais do que isso. É se conectar na pessoa do nosso Criador. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí está o famoso texto do nosso Senhor, que nos traz a paz quando nós entendemos esse texto. Nesse texto, ele diz que é a paz dele, é a paz do Salvador, é a paz daquele que vem nos buscar. E quem entende isso, e quem recebe isso, e quem sabe que está no meio do plano do Senhor e que um dia viverá na glória, recebe essa paz. Atravessa essa existência com cada vez mais paz na alma. Já que no corpo nem sempre nós podemos ter paz. E aí é que está um dos pontos principais da nossa fé. Muitas vezes o Senhor Deus coloca as almas numa aflição, numa situação que não tem paz, justamente para perceberem que a verdadeira paz está no nosso Deus. Jó reconheceu a existência do nosso Deus. E reconheceu a existência desse plano perfeito, desta paz. Quem leu Jó sabe o que Jó passou, mas eu vou lembrar apenas o texto de Jó 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Misericórdia, irmãos. Os que estão em guerra hoje, os que sofrem, os oprimidos, os que são levados, estes estão tão próximos de reconhecer que o Senhor Deus existe e é bom. Se eles tão somente conhecessem a história de Jó, como Jó sofreu, a guerra espiritual de Jó, que não tinha paz nenhuma, mas Jó reconhecia que ele não tinha a paz temporária, essa paz que alguns nesse mundo têm. e ignoram que é uma paz temporária. Jó, pelo contrário, não ignorou a presença do Criador. Por isso disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Uma pessoa lembrar disso e dizer, e tornar suas as palavras de Jó e dizer: eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus, o nosso Salvador, é o Filho, é um com o Pai, é o nosso Deus. Eu sei que o meu Redentor, Redentor significa aquele que trouxe a redenção, aquele que me redimiu, me transformou, me preparou, me buscou para aquela paz eterna. Porque que redenção seria se fosse uma paz temporária? Jó sabia de tudo isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Então veja a conexão profunda de Jó com o nosso Criador. E é simples assim. É simples assim. É um Deus que fez os seus filhos. Simples. É um Deus que fez os seus filhos. Inúmeras, inúmeras expressões para descrever um Deus simples. Uma força, uma fonte de vida que é mais do que uma força. É uma pessoa. E esta pessoa, por ser perfeita, por ser amor, ela se expressa perfeitamente, inclusive criando, inclusive colocando seus filhos na existência para viverem com esta força, que é o Deus vivo. É mais do que uma força, é o Deus vivo, é pessoa. Reconhecer que o Senhor Deus existe é o primeiro gesto de humildade, o primeiro passo. Em seguida vem o Espírito Santo confirmando toda a palavra, não somente por sensações, emoções, mas dando discernimento e nos apontando coisas que ninguém consegue ver, ninguém consegue perceber. Este Deus, então, providencia para que saibamos que Ele existe e que hoje é nosso Pai. Hoje, nós já sabemos, através de tantas testemunhas, inclusive através do meu testemunho, vocês sabem que minhas pregações eu sempre pincelo, sempre falo. Um anjo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo desceu em carne. Em carne, há 3 anos atrás, no ano de 2020, um anjo desceu em carne. Ficou mais ou menos 1 minuto pairando acima da cabeça das pessoas e me trouxe uma mensagem com grande poder, porque eu estava em pecado. Aquele anjo veio me corrigir. Portanto, amados irmãos e a todos que me escutam, a Bíblia Sagrada, esta é a palavra do nosso Deus, o Deus simples e poderoso que nos ensina de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoas, sem complicação nenhuma. É uma nuvem tão grande de testemunhas. Inclusive, este pregador testemunha, conforme nós sabemos, repito, todo aquele que se aproxima deste Deus recebe comprovação de que Ele existe. Então, o ponto principal é conhecer ao Pai e ao Filho. Lembrando sempre João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para conhecer o nosso Deus, é preciso muito mais do que ir na presença do Senhor somente para pedir. É preciso entrar em oração com fé, sabendo que é o Pai, sabendo com quem tu estás falando, sabendo que Ele existe, te observa e é zeloso. Então, é preciso ir em oração não somente para pedir, mas para pedir as coisas de cima. Pedir que revele a vontade, o que Ele quer de ti, pedir que Ele ajude o teu semelhante. Uma alma, ela passa a conhecer o Senhor quando pratica o que o Senhor ensina. Praticar, o que é isso? É mais do que ensinamento. É ser uma extensão do Criador. Por isso, nós somos o corpo de Cristo. ao praticarmos o que o Senhor nos ensina, nós recebemos da essência do Criador. É muito mais, eu gosto de lembrar isso, é muito mais do que se conectar numa força, porque o mundo gosta de se conectar às coisas, às descobertas, às forças. O Senhor Deus é muito mais do que uma força, é muito mais do que um fundamento, é muito mais do que a fonte de vida eterna. Mais do que isso, Ele é a pessoa do Senhor, Ele é o Criador. É importante nós sabermos disso. O Senhor Deus é o Criador. Ele fez tudo, sustenta tudo e a todos. Melquisedeque sabia disso. Ele tinha essa conexão profunda com a pessoa do Criador. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, versículos 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Observe então que Melquisedeque já prefigurava a Cristo, porque ao trazer pão e vinho, já simbolizava que nos alimentamos não somente de pão e vinho, de alimento e vida, mas do alimento e vida que vem do Deus Altíssimo. Olha como é simples entender, irmãos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Para quê? Para matar a fome? Não, era um símbolo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, trazendo pão e vinho. Então não é para reconhecer que pão e vinho é alimento, mas para reconhecer que todo o alimento vem do Deus Altíssimo. Simples assim. Ali, então, pão e vinho já prefigurava a Cristo Jesus, já anunciava o nosso Salvador. Hoje também nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus que o nosso Deus é pessoa e que devemos nos alimentar da pessoa do nosso Deus. Devemos ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, novamente o nosso Deus se expressando, dizendo que nós nos alimentamos dele. É simples, um Deus que criou todas as coisas, tudo veio dele e ele sustenta a tudo e a todos. Agora então Cristo é enfático e diz que nós temos que viver dele. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Esta expressão dramática é o meu corpo que é partido por vós. Aí nós observamos que tudo o que existe vem do Criador, inclusive nós. Por isso que nós, para permanecermos vivos, temos que nos alimentar do nosso Deus. Quando então o Senhor diz tomai, comei, identifica que nos alimentamos desta fonte. E quando o Senhor diz isto é o meu corpo, novo testamento no meu sangue, o Senhor está dizendo também que, além de ser uma fonte, além de ser uma força, é pessoa. Ele está fazendo um testamento conosco, está fazendo uma ligação profunda conosco. É o próprio Deus, através de seu Filho Jesus, se conectando conosco. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, já reconhecia estas coisas, que vivemos para ele, vivemos para o Senhor, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. Porque dele nos alimentamos, porque somos sustentados por Ele. O texto de Hebreus 7, versículo 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Alguns pensam que Melquisedeque não nasceu nem morreu, mas é fácil entender que Melquisedeque era um sacerdote temporário e mortal. Em primeiro lugar, é claro, não pode travar, né, irmão? O irmão que escuta, a irmã que escuta, não pode travar. Tem aquele irmão que vai dizer: olha, mas aqui Hebreus 7, 3 diz que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Não, não pode ser assim, amados, não pode travar. Tem que buscar a face do Senhor, pesquisar, tem que se interessar. Então, Hebreus 7, 3, se fosse somente isso, seria isso, mas não é. Temos que ler a palavra. É fácil de entender que Melquisedeque era um sacerdote temporário e mortal. Melquisedeque era um rei nesta terra, o rei de Salém. O texto faz referência ao fato de que Melquisedeque era de uma ordem diferente da ordem de Arão, que passava de pai para filho. Por isso é sem registro, ou seja, sem pai, sem mãe, sem genealogia. E porque prefigurava a Cristo, o texto afirma, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Observe ainda que não era Cristo, como alguns pensam. O texto diz, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Não era o Filho de Deus. É claro que eu estou falando rápido aqui, mas esses pontos basta pesquisar. E também no seguinte texto, Hebreus 7, versículos 15 ao 19. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, é suspenso, é cessado, termina, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inutilidade aqui a palavra quer dizer por quê? Porque foi para aquela época, não foi eterno. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, aqui em Hebreus 7, versículos 15 ao 19, nós observamos: se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então, este outro sacerdote, que hoje nós sabemos é Cristo Jesus, ele está à semelhança de Melquisedeque. Ele não é Melquisedeque e Melquisedeque não é Cristo. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Cristo não era como Melquisedeque carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Cristo é um com o Pai, ele é o Eterno. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente. Claro, é o Eterno, é o Filho de Deus, nosso Eterno Sacerdote. Mas aqui a palavra diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque lá atrás já prefigurava, já anunciava a chegada deste sacerdote eterno. Bem como todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia Sagrada aponta para o Cristo Jesus. Do início ao fim, Apocalipse aponta para a volta do Senhor Jesus. E, finalmente, o texto diz, é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Esta melhor esperança é Cristo Jesus. Hebreus 7, 22 ao 24 confirma isto novamente, dizendo: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, amados irmãos, esta pregação simples é para avivar dentro de nós este sentimento de que temos o nosso Pai. Todos os textos bíblicos apontam para o Deus simples, simples, que chama a criatura que nasceu da carne e agora chama para dar uma olhadinha, presta atenção. Porque a palavra diz que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, todo aquele que se aproximar desse Deus, ele dá a comprovação que é assim. Nós conhecemos a promessa. Vida eterna e abundante com um único Deus, um único Pai e todos irmãos. Simples assim. A primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa conexão com o Criador se aperfeiçoou de tal modo que hoje o Criador é nosso Pai. Simples assim. Por isso o Senhor Deus não somente enviou o pão do céu, como foi o maná no deserto, mas depois enviou o seu próprio Filho Jesus que disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João 6:35. O que a palavra nos ensina, irmãos, é que nós temos que nascer da água e do Espírito. Aí pronto. Aí vem aquela sensação de que o que é isso? Aí vem inúmeras regras e a gente começa a listar. Mas toda a palavra aponta para a salvação em Cristo Jesus. Toda a palavra se completa. A salvação vem de conhecer o nosso Deus. Oh, então, mas não é em Cristo Jesus? Sim, Jesus é o nosso Deus. Ele é um com o Pai. É o Deus manifesto em carne. E também o Deus manifesto em espírito. O Espírito dele está em tudo, em todos e também na pessoa do Espírito Santo, que é invisível e habita em nós. É o Deus que fez tudo e a todos e sustenta tudo e a todos. Simples assim, mas é reconhecermos que esse Deus não é coisa, não é uma força. Qual é o problema de se pensar que o seu Deus é o absoluto, é o poder maior e ponto final? É, o problema é que assim as almas que foram feitas pessoas pela pessoa do Criador, as almas passam a se comportar como coisas. Um exemplo é o assassino. O assassino, ele pode saber que Deus existe. Até os demônios sabem que Deus existe e não querem saber do Criador. A palavra diz que todas as almas sabem. Isso é revelação divina. E quanto mais a gente estuda, mais a gente recebe do Espírito Santo mensagens simples e diretas. Eu, no meu testemunho, um anjo me visitou, então, acredite quem quiser, para mim não tem saída e eu não quero ter outra saída que não seja a Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a porta de salvação, somente Ele. Hoje eu sei disso, eu testemunho e digo esta verdade. Cristo é o Filho de Deus, é simples assim, é pessoa. Nosso Deus, Ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o problema, então, lembrando? De se viver assim, como quem diz, ah, Deus, não é isso aí que tu está dizendo. Não tem isso aí de pai, não tem. Deus é uma força tão superior que ele não está nem aí. Muitos dizem isso e muitos vivem como se dissessem isso. Não está nem aí. Se eu roubar, se eu matar dois ou três, se eu matar milhões, o planeta Terra é um grãozinho de nada no meio da existência. Deus é muito maior do que todo o universo e não está nem aí. Outros chegam a dizer, eu faço o que faço e depois eu me acerto com Deus. O que tem de afirmações absurdas? Mas antes que eu tente explicar a lógica do que as pessoas fazem, porque não tem como explicar. É revelação. Antes disso eu dou testemunho. Deus é pessoa. Então o problema, eu não estou buscando explicar, eu estou apenas confirmando a fé em Cristo Jesus para os que já sabem que é assim. E os que não sabem e estão escutando, já sabem. A palavra diz que já sabem que o Senhor Deus os chamou. Então, o problema de viver como se Deus não existisse em pessoa, né? Porque tem uns que dizem que o Senhor Deus não existe nem em pessoa, nem como força. É uma sopa, é tudo energia. Não tem ninguém acima de nós mandando. Com tantos governantes, com tantas forças que governam, não é? Com tantas autoridades num planetinha que é um grão, a estupidez humana consegue pensar que não existe um Deus no imenso e vasto universo. Muito mais do que isso, existe um Deus acima de todos os universos, de todas as dimensões, de todos os céus, na região inacessível, lá está habitando o Criador. Então, o problema de se viver como se este Deus não existisse é o comportamento daquele que diz assim, olha, ele é tão superior que ele não está nem aí para mim, ele se sente não vigiado, ninguém está olhando. Ele sente que Deus é como se fosse um paraíso, né? Que um dia eu vou chegar lá, não tenho pressa, está tão distante esse sonho, né? Tem uns que não acreditam em nada, nem na pessoa do Senhor Deus, nem no paraíso, e penso que depois da morte a beleza vai descansar, né? Matou, roubou e vai descansar. Que espetáculo, né? Usa e abusa, o propósito é esse. Olha, o universo foi feito para eu ter um orgasmo, né? Eu tenho um momento de iluminação como uma ameba, acho que era uma ameba, uma vez eu vi um quadrinho, dizendo que a ameba tem um momento na vida dela que ela é iluminada. Aí mostrava três quadrinhos, né? A ameba sem pensar ali, né? No segundo quadrinho, a ameba tem uma iluminação. Parece que ela diz assim, oh, se alegra, né? E no terceiro quadrinho foi algo muito forte para ela. Ela morre. Interessante, né? É uma piada. Mas muitos agem como amebas. Agem como um ser tão pequeno que ele vê que ele tem tanto poder, ele vê que ele mesmo é um Deus, e a palavra do nosso Deus diz que o nosso Deus é Deus dos deuses, nós somos cada um Deus. Então nós somos deuses, os poderosos, as pessoas aqui na Terra, eu nem falo dos poderosos, eu falo de qualquer um que não aceitou a Deus. Qualquer pessoa tem o poder de matar, de roubar, de fazer as coisas. Então a beleza acha que vai fazer isso, né? Que nem uma ameba, né? Que o universo, essa estrutura tão inteligente foi criada para ele ter essa iluminação e morrer e descansar. Então nós temos diversas crenças. Os que acreditam que é tudo um ciclo de energia e não existe o Criador, nem em pessoa, nem na forma de energia. Tem os que acreditam que no meio desses ciclos todos existe a possibilidade de se tornar imortal. Aí é que a coisa aperta, né, irmãos? Porque se a eternidade existe, esses que creem na possibilidade da imortalidade, eles não se enxergam que são lindos, maravilhosos, são verdadeiros deuses, estão quase alcançando a imortalidade. E não percebem que estão agindo como amebas também. Estão agindo como seres tão pequenos, porque se eles sabem que a eternidade existe, se eles sabem que estão quase alcançando a longevidade a ponto de serem eternos, deveriam admitir que a eternidade para trás existindo há muito tempo, existe um ser que já alcançou a eternidade. E nós sabemos que não é assim, é mais do que isso. Como a eternidade não teve princípio, então este ser, ele não teve princípio, ele sempre existiu, é o Deus Todo-Poderoso. Existem uns que creem poder alcançar a imortalidade e estão desejosos de fazer isso justamente para construir ou encontrar o paraíso, para viver num lugar em que tudo seja perfeito. Normalmente nós vemos essas pessoas preocupadas em construir o paraíso, porque na mente delas ou o paraíso precisa ser construído ou encontrado nesta dimensão. E existem também as pessoas que creem que o Senhor Deus é uma força, não é pessoa. Ele não está nem aí, é uma força. Ele está na dele lá. É, nós somos tão pequenos, conforme eu coloquei, né, que a gente pode matar, pode fazer tudo. E esse Deus não está nem aí. Não está nem aí. Está longe, distante. Ele não é o Todo-Poderoso, ele não é onipotente. E mesmo que seja, ele não é onisciente. E mesmo que seja, ele não é pessoa. Não está nem aí. Olha, eu sou superior, eu sei que se tu fizer tudo errado, aí tu vai se lascar, né? As leis que eu criei vão te pegar. Acham que esse Deus é assim. Ou não existe, ou se existe, não está nem aí. Porque já fez tudo perfeitamente e as pessoas têm que evoluir. E aí, no final, nós que recebemos a verdade, porque a verdade ela é recebida por revelação, ou pela própria presença de mensageiros, ou pelo próprio Cristo, como Paulo recebeu, ou pelo próprio Deus, como Moisés recebeu, a verdade ela é recebida. É outro paradigma, é completamente diferente. É saber que nós estamos num plano temporário, e aqueles que são humildes, que se aproximam desse Deus, de alguma forma esse Deus se faz presente. Então nós sabemos que a verdade não é um Deus distante, que é uma coisa, é um Deus presente, onipotente, onisciente, zeloso, que é pessoa, que está observando a tudo e a todos, está enviando anjos que trabalham a nosso favor. É o Deus único que estabeleceu o seu plano de salvação e o destino das almas está escrito em seus livros, conforme a sua vontade. Por isso, não é um Deus que está olhando para qualquer ponto da existência, menos para nós. Pelo contrário, nós somos a obra maior deste Deus. Ele é Deus dos deuses. Nos fez para sermos seus filhos. Não é um Deus que fez as almas e deixou as almas por aí. Até porque tem pessoas que pensam assim. Que Deus existe, que nós fomos feitos pelo Senhor Deus, mas Ele não está nem aí. Que Deus seria este, não é mesmo? Deus, sendo perfeito, é perfeito em amor também. Fez as coisas, fez a existência e fez os seus filhos. Ele está aí sim, aí contigo agora mesmo, aqui e em todo lugar. Ele está zeloso. Isso é a parte mais difícil até para nós cristãos, porque nós vemos pessoas sofrendo, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo levadas, bebês abortivos, pessoas sendo estupradas. Nós vemos todo tipo de crime, nós vemos as guerras. Nós, cristãos, não conseguimos mais nos divertir olhando filmes de guerras. Nós assistimos documentários, quando muito, porque é pesado para nós. Porque sabemos que isso tudo o Senhor Deus está olhando, é zeloso, mas custa para nós entrar em nossas almas que é o Senhor Deus está olhando, é o nosso Pai, e que o consolo é esse mesmo. Essas pessoas que estão sofrendo, elas estão sob o olhar do Criador. Será uma vez só, por toda a eternidade. Quando nós pensamos nisso, nós sentimos a figura do Pai. Porque o Senhor Deus, primeiro, Ele é Deus dos deuses, todos. todos são deuses, são forças. Todas as almas foram feitas à imagem e semelhança do Criador. É Deus dos deuses. O Senhor Deus não fez as almas para uma alma chegar e dizer assim, ah, Deus é coisa, é uma energia, eu me ligo do jeito que eu quiser, não do jeito que Deus quiser, porque ele é uma tomada lá, uma tomada você vai lá na fonte das águas termais, você vai de carro, vai de ônibus, vai quando quiser, chega lá, pega um cadinho de água, pega um monte, transporta a água do jeito que quiser, faz o que quiser com aquela água. É uma fonte de água do mundo. Mas o Senhor Deus é mais do que a fonte de vida eterna. Ele é a pessoa que criou as pessoas. Então ele não fez uma pessoa para que uma pessoa dê as costas para ele. Isso é um linguajar simples. Porque quando a gente diz assim, olha, eu vou pegar um aspirador de pó e vou dizer para ele, olha, não dá as costas para a tomada, se tu fizer isso, tu vai desligar. No caso do aspirador de pó, pode ser, né? Porque não é para ele ficar ligado, uma lâmpada, um liquidificador, qualquer eletrodoméstico, né? Um veículo que precisa de eletricidade, olha, né? Um veículo que precisa da energia do sol, olha, não dá as costas para o sol. E devagarinho, mastigando, a alma vai entendendo o que significa a linguagem simples da Bíblia Sagrada, que é a linguagem de pai para filho. O Senhor Deus não fez uma alma para ela dar as costas para Ele, que é a fonte de toda a vida. O que acontece é que aquela alma ela vai perdendo a conexão com a fonte. Mas, frisando, as almas são mais do que um aglomerado de células. Nós não somos células, nós habitamos um corpo carnal e temporário. Nós somos almas, criados pelo Criador. E isso em toda a palavra, amados. Melquisedeque já sabia. Será que dá para imaginar? Às vezes a gente vê nos filmes, né? Dá para lembrar de um filme ainda que não tinha filmagem naquela época, mas dá para imaginar Melquisedeque vindo alegre, trazendo pão e vinho para Abrão, ou seja, os dois reconhecendo que existe o Criador, os dois vivendo nessa terra, sabendo que, ora, tudo isso é temporário, então eu vou viver para o Deus Altíssimo hoje. Hoje nós sabemos, através do Filho de Deus, que esse Deus Altíssimo é o nosso Pai. Isso é fantástico, irmãos, em toda a palavra. Toda a verdade que vocês já conhecem. Então dá para imaginar Melquisedeque vindo lá atrás já, reconhecendo a existência do Criador, da pessoa que fez tudo e tudo perfeitamente. Nós, irmãos, nós estamos nesse tempo tão difícil. Não estamos esperando coisas ruins, ainda que elas venham. Nós não estamos esperando nada, nem ninguém, senão ao próprio Deus, que enviou o seu próprio filho para nos salvar. Nós estamos aguardando em Cristo, simples assim. Nós sabemos que fomos feitos à sua imagem e semelhança e estamos aqui, de olhinhos arregalhados, mas nós temos que pensar assim, estão vendo, mas nós estamos vendo o quê? Estão vendo o que o Pai está fazendo? Eu estou vendo, Pai. Conversa com o Pai. Na oração, te estrebucha, te joga, chora. Reclama, não é para pedir, irmãos. Oração não é para pedir. É sim, pregador, não é. É sim, tá bom, é para pedir. Então, esse meu jeito de falar é para mastigar. Oração é para pedir, mas não é só para isso. Orar é falar. Então, se joga no chão, faz o que tu quiser, te deixa levar pela emoção, sabendo que é o Pai. Reclama, mas reclama no sentido de confessar, de dizer, olha, não estou gostando, de desabafar, de falar com o Pai, é o Pai. Te mantém na postura de respeito, mas fala com o Pai, conversa com o Pai, Senhor, isso que está acontecendo. Eu cheguei num ponto, meu Senhor, que eu já não entendo mais nada. Eu cheguei num ponto que eu já não sei mais o que te dizer, meu Senhor, o que te pedir, porque eu sei que Tu estás me ouvindo. Eu sei, meu Deus, que Tu estás me ouvindo e que Tu estás dentro dos Teus planos. Eu sei, meu Senhor, que Tu me fizeste para ser Teu filho, Tua filha, para sempre. por toda a eternidade. Por isso também eu sei, meu Deus, que eu estou aqui orando para Ti desse jeito, nessa terra, ainda um pouco distante de Ti, mas não separado. Eu sei que fui salvo pelo Teu Filho Jesus, eu sei que eu estou indo para a glória, para viver eternamente contigo e com meu Salvador, que é Jesus, o Teu Filho. Eu sei que verei o Teu Filho face a face e Ele é a expressa imagem do Teu ser, meu Pai. Eu sei de tudo isso. O que me falta então, meu Senhor? De tantos anos orando, pedindo pelos outros, eu continuo pedindo. E vai pedindo, irmãos, por todos que tu tens em mente para pedir. Em seguida, volta a conversar com o Pai. Volta a pedir, Senhor, me diga, me mostre, me revele o que tu queres para mim. Porque eu sei a tua vontade, eu sei a tua palavra e sei que se nada tu me disseres, é porque eu estou certo. Estou cumprindo a vossa vontade. Glórias a ti, meu Senhor. Porque eu quero dizer glórias a ti, meu Senhor, com certeza, com alegria, te glorificando e sabendo porque eu estou te glorificando em alegria. Então, irmãos, é isso. Oração é para entrar na presença do Senhor Deus. Agora, entrar na presença do Senhor Deus para fazer como quem entra na fila de um lugar onde tu vai pedir um empréstimo, onde tu vai pedir alguma coisa, pedir. Não. Então nós sabemos, Melquisedeque sabia, que nós estamos nessa situação difícil e é por isso mesmo que nós temos que orar, adorando em espírito e em verdade, não como um balcão de negócios. Nesta pregação, então, eu vou novamente lembrar da fonte de Jacó, o poço de Jacó, oh misericórdia, esses textos maravilhosos que a gente lê e relê. Quem não está em Cristo, quem não conhece, leia João 4, versículos 5 ao 42. Eu vou ler aqui, mas para não ficar cansativo, eu vou pulando e citando só elementos para os que conhecem já o texto. Quem não conhece pode pausar o áudio e ler o texto completo. É o Senhor Jesus falando com uma mulher samaritana num poço de água. Simples assim. E esse texto, este acontecimento, ele nos revela a palavra do nosso Deus de uma forma maravilhosa. Ele nos revela que o Filho de Deus veio trazer água viva. Quanto aquela mulher foi buscar água do poço, que são as coisas do mundo, aparece ali num momento, numa ocasião, numa situação particular da vida daquela mulher, em que ela achava que nada ia acontecer, aparece o Filho de Deus oferecendo a salvação, a água viva. Muitas vezes nós lembramos os textos bíblicos e o Espírito Santo nos aponta detalhes importantes desses textos bíblicos. Da mesma forma, eu naquele dia achava que nada ia acontecer comigo. Foi o dia mais assim, em que não existia nada, irmãos. Eu não gravei o testemunho ainda, mas naquele dia em Porto Alegre, eu caminhei naquela cidade como se eu fosse um zumbi, me deixando levar nas ruas. Cristão não caminha assim. Passei o dia me deixando levar, indo para tudo que é lugar, olhando a cidade assim, como se não tivesse ninguém, como se nada fosse acontecer. Meus olhos pairavam sobre as pessoas, uma pessoa aqui, uma ali. O Espírito me revelava, às vezes, uma pessoa com problemas e eu não fui capaz de me aproximar daquela pessoa e levar a palavra do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Aconteceram muitas coisas naquele dia. E até o momento em que, olha, não tinha nada de normal, eu passei o dia sem ver nada. O Senhor Deus, o mundo espiritual, está enviando anjos, as coisas estão acontecendo. E muitos irmãos estão mornos, como se a salvação fosse nada, não estão em espírito de novidade. E assim foi naquele dia, irmãos. Eu cheguei a entrar num bar, porque eu bebi cerveja também. Eu cheguei a entrar num bar, cheguei a sentir que uma mulher estava com problemas. E o que eu fiz foi mudar de mesa, ir para a mesa mais externa e tomar minha cervejinha. Eu não sei se porque eu a respeitei, ou porque eu me senti que eu não estava em condições de ajudá-la, de dizer alguma coisa, eu não sei. Mas eu poderia ter levado a palavra do Senhor para ela. Muitas coisas estavam acontecendo naquele dia, como acontece a cada momento no mundo espiritual. E naquele dia que me pareceu um marasmo, eu me sentava no banco de uma praça, no banco da outra praça, olhava as árvores, mas não como um turista. Eu não me sentia como alguém que está cheio de dinheiro, se divertindo. Não, eu estava sozinho, estava até desolado, não estava encontrando sentido em nada, não estava triste, estava simplesmente como nada, simplesmente como as pessoas que dizem que Deus não existe, que tudo é como é, do jeito que é, vamos levando. Parecia um marasmo, até que desceu um anjo, irmãos, um anjo. Assim também, na fonte de Jacó, a mulher samaritana desceu mais um dia naquela vida miserável dela, né? Para quem conhece a história, uma mulher que não era bem vista, tinha que vir ao meio-dia ali, né? Na hora em que o sol estava a pique, para pegar água. Para pegar água. E aí, justamente nesse dia comum, aparece o Filho de Deus para oferecer água viva para esta mulher. E aí, então, no versículo 11, a mulher diz assim: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha só, irmãos. Ela chega a dizer assim: o poço é fundo. A palavra do Senhor Deus é tão rica, mas tão rica, que se a gente ler com o coração, com a mente, com a alma, nem 1.000 anos de vida, nem com 10.000 anos de vida nós vamos tirar tudo. É palavra para a eternidade, irmãos. Então, a mulher diz assim: o poço é fundo. Olha, olha, assim são as almas que não observam que Deus existe. Elas começam a ver a profundidade. Começo a observar os detalhes, assim como eu estudei a vida inteira, desde os 4 anos de idade. As almas começam a se maravilhar, a ver como acontece o mundo. Começam até a ter arrogância, a se acharem mais umas do que as outras, né? Até porque uma alma que sabe muitas coisas, quando ela olha uma outra alma simples, né? Um trabalhador ali na esquina, uma faxineira, ela se sente arrogante sem saber, porque ela olha aquele outro, ela sente até um nojo, uma agonia. Puxa vida, como é que essa pessoa não sabe nada? E algumas almas sobem tanto na arrogância que chegam a falar, né? Eu sei tudo, eu não vou ficar com essa gente, eu não sei o quê, eu isso, eu aquilo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Assim nós éramos. As almas percebem tudo. Tudo. E olha o que a mulher samaritana diz. No caso dela, é uma mulher humilde, é diferente, mas ela não percebia a presença do Deus vivo na frente dela. Então ela dizia assim: o poço é fundo. Como que tem água viva? Como é que tu vai me dar essa água viva, né? Tu não tem como tirar a água desse poço. E aí em seguida ela diz assim: ó, por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio desse poço. Então, nós sabemos que aqui essa mulher ela já está muito longe da soberba, da arrogância, mas ela tem a percepção do mundo e ela estava reservada pelo Senhor Deus para receber também a percepção, o conhecimento do Senhor Deus. Isso que é interessante, irmãos. O Senhor Deus fez as almas, deu percepção, e em algum momento na vida das almas, o Senhor Deus vem e se apresenta. São missionários, são pregadores, são almas que vêm anunciar e dizer: olha, temos um Pai, nosso Pai, eu sei, é o Criador, eu vi isso, aconteceu isso, aquilo. Mas aquelas almas arrogantes, que têm tanta percepção, que se deixaram levar pelo mundo, elas vão continuar e vão muito além do que a mulher samaritana foi. Né? Porque a mulher samaritana, ela foi, viveu a vida dela, teve as percepções e tudo, e ela chegou num ponto ali, apesar de ser humildade, ela não estava percebendo o que o Senhor Jesus queria ensinar. Multiplica o comportamento da mulher samaritana por milhões e milhões de vezes. Aí nós chegamos à arrogância do mundo. A mulher samaritana ainda foi muito humilde, nós sabemos. Mas nas palavras dela, ela ensina o que é essa arrogância, né? É quando vem um cristão e diz, olha, existe. Vem outro como eu e diz, olha, um anjo desceu em carne, irmãos, isso é tão difícil de colocar, como receber. E eu digo para vocês, tem uns que acreditam. Eu já não fico maravilhado nem por isso, nem por aquilo, porque não tem como ficar maravilhado com mais nada que não seja o nosso próprio Deus, irmãos. Não tem. As almas que se deixaram levar pelo mundo vão observar as coisas do mundo. Olha, o poço é fundo. Como é que tu vem me falar de anjo? Ih, esse pregador aí, ó, pirou. Eu entrei num grupo de debate cristão. E eu dei rápido o testemunho do anjo lá, porque é debate. E um lá disse assim, olha, agora o outro está dizendo que viu um anjo. Como quem dizia, esse grupo aqui tá, não está dando certo. Então, amados irmãos, os que estão se deixando levar pelo mundo têm muita percepção. Muita percepção das coisas, muito mesmo. Só que eles se conectaram profundamente ao mundo. Esse é o problema. Sem perceber, em sua ignorância, porque ser uma pessoa de percepção refinada, inteligente, não quer dizer que ela tenha a capacidade de se conectar ao Criador. Pelo contrário, o Criador vem para os fracos, oprimidos, porque estes são humildes. E aqueles que têm todo esse requinte, toda essa percepção, se deixaram levar por suas percepções, pelo seu paradigma, pelo seu próprio entendimento, assim fui eu. De tanto estudar, de tanto buscar as coisas do mundo, o que que aconteceu? A minha mente não aceitava. Olha, eu não sei dizer, mas acho que centenas de vezes vieram pregadores, missionários. Eu nunca falava mal, nunca pensei mal do nosso Deus. Eu escutava pregações nas praças, mas não ia nas igrejas, e quando ia era para visitar um amigo. Era para, cheguei até quando era jovem, fazer um cursinho, mas quando saía de lá, cadê a Bíblia? Não comprava, não abria, não lia um único versículo, nada. Esse Deus veio me buscando a vida inteira, mas por causa das minhas percepções, por causa dos estudos, das coisas que eu botei para dentro da minha mente, se formou esse paradigma. Se formou isso que eu não achava, mas se formou o que nós sabemos, tem um nome, a pura arrogância. A pessoa, a alma, que está rodeada por uma formação mental imensa, estruturas de conhecimento, a pessoa que ainda tem energia, que ainda consegue sentir o prazer, e realmente o Senhor Deus fez isso para nós, tanto é que Ele nos fez deuses. Ele fez as almas com essa percepção, com uma existência tão rica. A princípio a gente vê terra, é só terra, o universo é pó. Mas o Criador é tão inteligente, tão sábio, que no pó Ele colocou tudo, tudo isso que a gente vê à nossa volta, o homem tirou do pó. No pó já existiam todas as coisas em forma latente. O homem só foi ali e tirou do pó. Essa é a diferença. O cristão, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos conectamos simplesmente isso, a essa força, a fonte de vida. Só que esta fonte de vida, por ser eterna, sempre existiu, a energia que sempre existiu, essa fonte de vida, ela não se aperfeiçoou, ela sempre foi perfeita. É mais do que uma fonte de vida, é o eterno, é a pessoa do Senhor Deus. A primeira evidência é que as pessoas são pessoas. Ora, se o Senhor Deus é pessoa, Ele criou pessoas. A pessoa que pensa assim, oh, essa fonte de vida me criou. Não, essa fonte de vida não te criou, porque senão tu seria apenas uma fonte de vida. Não, o Senhor Deus é Deus dos deuses. Ele é pessoa e criou pessoas. Então, a mulher samaritana, A resposta que ela dá é ainda carnal. O Deus, que é espírito, conversa com ela e ela responde ainda com um paradigma carnal. Assim é nesse mundo, né? Os cristãos que são embaixadores de Cristo, representam a Cristo, estão a todo momento testemunhando, dizendo, falando, existe. E as pessoas com a mente carnal vão dizer: olha, o poço é fundo, tu não tem essa água, tu tá imaginando coisas, já deixa eu ir para minha vida, olha, eu tenho meu emprego, eu sou concursado, concursado, o outro tem riquezas aqui na face da terra, o outro não tem muito, mas tem a rotina dele, vive como se essa vida não fosse terminar. E o seu paradigma, a sua capacidade de perceber é tão grande que percebe tudo, tudo, tudo neste mundo assim, irmãos. Aconteceu comigo. Mas quando vinha um irmão, vinha um missionário, vinha um pregador, vinham até demônios, até o dia em que desceu um anjo da parte do seu Jesus. Aí eu não pude negar. Mas antes foi assim. O poço desse mundo é fundo. É isso que significa a palavra. É o contrário. É o contrário, né? Onde que a pessoa chega e diz assim para o Deus Todo-Poderoso: olha, esse poço é fundo, tu não tem isso que tu está falando. Quem diz isso para um cristão é como se falasse para o próprio Deus vivo: tu não tem essa vida eterna, tu não tem esse paraíso. O poço é fundo, meu caro. Não fica imaginando essas coisas. Vai trabalhar. A mentalidade, a resposta é outra. A mulher samaritana respondendo carnalmente: o poço é fundo, né? Tu não tens com que tirar a água, né? Então, onde é que está essa água viva? O Criador vem oferecer algo muito além da nossa compreensão. E as pessoas nesse mundo, com um paradigma limitado, dizem uns: eu faço o que eu quiser, depois a morte vem e termina tudo. O outro pensa: olha, é difícil, mas não sei o que, vai melhorar, vai reencarnar e não sei o que. São inúmeras, inúmeras respostas distantes, que se o Senhor Deus não existisse, até mesmo dá para ficar nessa maionese, mas o Senhor Deus vem. Assim como Cristo veio para a mulher samaritana, assim como o Senhor Deus enviou um anjo que apareceu em carne para mim por mais ou menos um minuto e me trouxe uma mensagem, assim a palavra que está na Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus vem para todos, de um jeito ou de outro. Vem em sonho, em visões, e vem principalmente em espírito. Em espírito, todas as almas, quando vão dormir ou mesmo acordadas, recebem a comprovação de que este Deus existe. Por isso eu volto a dizer: ninguém vai para o lago de fogo sem merecer, ninguém. Isso é consolo para nós, irmãos, porque nós sofremos além da conta pelos outros. Nós levamos a água viva que o Cristo diz para levar. Nós somos embaixadores de Cristo e muitos dizem com desdém: como é que tu vai me dar essa água viva? Eu sou o cara, eu sou o cientista, como eu fui, né? Eu sou o advogado, né? Eu sou o cara tal, estudei tanto e não sei o quê. E vem esse cara aí dizendo que um anjo veio e falou com ele. Eu estou vendo no YouTube muita gente dizendo que viu anjo, que viu coisa. É sempre assim. No paradigma do mundo, a pessoa vai dizer: no máximo, ela vai dizer duas ou três palavras, não vai perder tempo com um cristão. Eu era assim. Onde é que tu tem essa água aí? O poço é fundo, meu caro. Eu cavei o poço aqui. No caso da mulher samaritana, ela lembra que é o poço de Jacó. O outro vai dizer assim: foi meu pai que cavou, me deu essa empresa. Eu herdei, eu que toco os negócios, eu entendo do mundo, e tu vem me dizer essas, não sabe nada. Não entende nada. Assim, amados, vocês sabem, são os ícones deste mundo, os poderosos, muitos deles. E o Senhor Deus diz: olha, eles são deuses, são reis na terra, nós temos que respeitá-los. E eu falo abertamente assim, sem medo, porque a palavra diz que nossos dias estão contados. e que nós temos realmente que respeitar as pessoas. Então eu falo, se acreditarem ou não, se vocês acreditarem ou não, nós temos que amá-los e respeitá-los. Porque senão, lá em cima, o Cristo vai dizer: não vos conheço. Nós temos que respeitar. Voltando a dizer, né, eles vão dar conta do que estão fazendo. Em todas as épocas, o nosso Deus ensina a respeitar toda a autoridade. Então, é claro, nós sabemos da verdade. Nós, que não temos nesse mundo posses, normalmente os cristãos não têm poder, autoridade. Normalmente, né? Porque tem irmãos ricos, tem irmãos cientistas. Mas normalmente nós cristãos que somos humildes, até aquele irmão que é milionário e que tem algum poder na política ou em algum lugar, aquele que está em Cristo mesmo. Eu não falo de irmãos aí que estão meio perdidos nessa questão, bagunçando na mídia, né? Não, eu falo de cristão mesmo, que segue a Cristo. Só porque subiu no poder, ele não vai se manifestar como se tivesse poder, fazendo bagunça, não. Então nós, cristãos, nós trazemos a palavra do Deus vivo. É. E a gente olha para aquela pessoa na nossa frente, o Espírito Santo mandou falar. Vocês sabem que é assim, né? Quando é hora de falar, o Espírito Santo mandou. De repente, tu tá lá na frente de uma pessoa dando testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. E não é que tu não esteja nem aí, pelo contrário. Tu tá ali com o olhinho arregalado, prestando atenção, amando aquela pessoa de verdade, porque não é decorar e dizer: olha, Deus mandou dizer. Não, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que ser como Cristo no poço de Jacó. É, nós temos que ser, como a palavra diz, na fonte de Jacó. Já vai mudando o linguajar, é uma fonte, olha, mas não é a fonte de Jacó, é. É a fonte de Jacó, mas não é de Jacó. É porque teve um acontecimento no poço de Jacó que nos faz lembrar que ali foi visitado, a verdadeira fonte apareceu. Aquele poço foi visitado pela fonte. Se tornou, portanto, a fonte de Jacó. Essa é a história do poço de Jacó. E nós, como embaixadores de Cristo, muitas vezes estamos na frente de uma pessoa com poder, com tudo, que ela vai ou nos agredir, isso acontece, não quer saber, olha, não me fale mais disso. Ou que ela vai rir com deboche, com arrogância, às vezes, né? Tem vários tipos de negação, não é mesmo? Ou aquela soberba tal em que ela não quer se incomodar, então ela vai simplesmente dizer poucas palavras, como quem diz: vou esperar esse cristão morrer na casca. Eu não me incomodo nem se ele ficar, nem se ele sair, vou deixar ele morrer na casca. E nós, como cristãos, eu passei por essas situações. Nós amamos essas pessoas, mas não é uma falsidade. É um amor genuíno. E quando nós amadurecemos neste amor, impulsionados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós nos vemos numa fonte aí qualquer de vida do mundo, num poço qualquer, em que alguém vai dizer: olha, isso aqui, quem defende a vida sou eu, tu não vem me ensinar nada. Não vem, tu não tem vida, não tem nada, esse teu Jesus não existe. E nós, tremendo e temendo ao Criador, levando a palavra. E o outro muitas vezes pode até pensar que a gente está com medo é dele, que a gente está ali com aquele olhar, com aquele respeito só para ele. Não. Antes, tudo é para o nosso Criador. E até mesmo por amor genuíno a gente está ali levando a palavra, porque antes, diz a palavra, nós só amamos porque antes Cristo nos amou. Então, irmãos, ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Ninguém. Porque quando nós recebemos essas mensagens em textos tão simples, é o Espírito, é a comunicação espiritual. Em espírito, todas as almas receberam comunicação espiritual do Senhor Deus, que é Espírito. Por isso, o Senhor Jesus vem de forma bem simples, até que aquela mulher perceba. Nós cristãos somos assim também. Enquanto a outra pessoa fica quieta, fica prestando atenção, respondendo, nós vamos levando água viva até que ela queira beber. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com uma pessoa que eu amo muito também, mas que um dia ela disse: olha, não quero saber. Ficou quieta muitos anos, até que um dia ela disse: olha, eu não quero saber. Até que um dia ela revelou que tudo que ela mais deseja é que este cristão aqui morra na casca, né? Então eu não achava nem isso nem aquilo, eu estava cumprindo meu papel. Sempre que eu via que ela talvez estivesse escutando, né, eu falava, eu levava a palavra, eu levava a água viva, ela nem imagina. E ela provavelmente agiu como a mulher samaritana, sem entender, achando que eu estava falando de soluções para este mundo. Ela, de certo, estava olhando para a minha pessoa, porque Cristo não tinha aparência boa, diz a palavra. As pessoas, muitas pessoas, não criam porque olhavam um homem que, naquela época, o que a gente pode imaginar se a própria palavra testifica isto? Um homem fedido, um homem sem vestes de rico, sem riquezas, sem ouro, sem prata. E ele, sendo o verbo de toda a criação, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então nós, irmãos, salvos pelo Senhor Jesus, nós somos a semelhança do Filho de Deus. Porque o Senhor Jesus é o Filho unigênito, nós somos filhos também. E a semelhança dele, muitas vezes, nós estamos na frente dos outros. Não com deboche, não nos sentindo mais, não com arrogância. Até a palavra diz que quando nós conversamos com alguém, nós temos que considerar a outra pessoa superior a nós mesmos. Quem diz depois quem é superior, quem não é, quem está salvo, quem não está, é o Criador. Mas naquela hora, nós não pensamos em nada, aquela pessoa é superior a nós mesmos, independentemente se ela se acha superior ou não. Se é um boizinho, se é um gurizinho, todos são superiores a nós mesmos. Com essa postura de amor e respeito e reverência até, nós respeitamos os reis da terra. Esses reis são os poderosos, mas são também aqueles pobres que não aceitaram a Cristo. Tem mendigo na rua dizendo que leu a Bíblia e tudo, mas conforme já até falei para vocês, mas abandonou porque pedi e recebereis, e ele pediu e não recebeu nada. Enquanto a palavra diz que porque não sabeis pedir, não é mesmo? Então não recebe. E quem estuda mais ainda e se estrebucha ano após ano pedindo, muitas vezes não recebe nada. Mas a palavra diz que recebe, como é que fica então? Eu dou testemunho para vocês. Se não recebe algo deste mundo, recebe sempre algo do nosso Senhor, alguma riqueza de cima. São riquezas espirituais. Quem pedir recebe isso. E quem muito pede, se pede de coração, não trata o nosso Deus como um balcão de negócios. Depois de tantos anos pedindo e conversando com o Pai em oração, não só pedindo, em algum ponto vai acabar percebendo que não precisa mais pedir, que o Senhor Deus não é coisa. Até um computador tem uma memória, basta falar uma só vez, está gravado. Depois de pedir uns 5, 10 anos, vai, ainda que tarde, perceber que a oração não é só para pedir. Vai perceber que o Senhor Deus não é máquina de colocar ficha. Vai perceber que já recebeu toda a palavra, conhece a palavra de cor e salteado, mas não entrou na alma ainda. Não se emocionou de saber que tem um Pai. Não se emocionou de pensar num momento assim, num cômodo da casa, parar e dizer assim: mas espera aí, eu já estou há anos pedindo e não recebi. Agora que eu me dei por conta, eu já recebi, eu tenho um Pai, eu tenho a vida eterna. E se eu não recebi nada aqui embaixo, é porque o Senhor Deus já enviou o próprio Filho. Diz a palavra que se o Senhor Deus entregou o próprio Filho, como não nos dará também todas as coisas junto com o próprio Filho. Se a pessoa é tão travada assim, ela pelo menos ela chega nesse pensamento e diz: ah, peraí, aqui tem um versículo dizendo assim que o Criador deu o próprio Filho, como que não vai dar todas as coisas junto com o próprio Filho? Se a pessoa travar, ela fica mais 50 anos só pedindo, só pedindo as coisas de baixo. Mas se ela parar para pensar, ela vai ver, peraí, esse Deus é tão bom que entregou o próprio Filho. E a palavra diz, como então que ele não vai dar todas as coisas junto com o próprio Filho? É claro que vai. Se ele já enviou o próprio Filho, que é o que tinha de mais valor, a lógica é essa, então esse Deus vai entregar tudo para nós. Aí a nossa mente trava. Até eu, até nós que já sabemos, trava. Aí não deixa travar e continua pensando naquilo que tu já pensaste para ampliar, para o Espírito Santo falar mais para ti. A gente pensa, ah, é mesmo, é, mas eu não recebi nada. O que significa isso? Aquele que travou de novo, que nem aquele mendigo. É, abandonei. O cara já não tem nada. Já está morrendo nas ruas de fome. E vai perder a alma dele. Perdeu o pai. Então, se esse Deus enviou o próprio Filho, diz a palavra, como que este mesmo Deus não vai dar todas as outras coisas? Aí é que está o nosso pecado, está vendo? Né? A gente sabe, nós sabemos que temos o Filho, que estamos salvos. E muitos de nós estamos miseravelmente vindo em oração só para pedir. Estamos vindo em oração como se não reconhecêssemos o grande tesouro, que não é a vida eterna, não. É a vida eterna e abundante. Mas por que que é vida eterna e abundante? Por que que é vida gloriosa? Porque a glória do unigênito do Pai vai estar lá. Quem é a glória do unigênito do Pai? Aí deixa a mente dar volta várias e várias vezes, isso é adoração. Isso é buscar a face do Senhor. É pensar num trechinho bíblico. Aí tu pensa, quem é a glória do unigênito do Pai? Aí tu já foi para outro versículo. É o Cristo Jesus. Ele é a glória. Ah, é por isso que se chama glória. Por isso, porque a glória vai estar lá. O próprio Verbo, o Filho, aquele que fez todas as coisas. Ah, tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Aí tu vai entendendo até o que significa esse versículo. Feito por Ele, claro que foi feito por Ele. Ele existiu antes de todas as coisas, Ele que fez. Através dEle, claro, tudo passou pela vontade dEle. Se Ele não gosta, começa a sair da vontade dEle, Ele vai deixando mais um tempo, porque é a vontade dEle também, né? Até o Satanás tem mais um tempo, e é feito para Ele. O resultado tem que ser para Ele. Olha, não veio o resultado que Ele queria, vai deixar de se manifestar. Não tem essa liberdade para sempre. Não é assim. Por quê? Sendo Ele perfeito, Ele fez as coisas perfeitas. Ah, então vai dando da volta. Ah, mas acabei de pensar. Ele não é perfeito? Ou é perfeito? É perfeito, diz a palavra. Tem que ser perfeito, é o eterno. Ah, mas por que que uns perdem a liberdade? Por que que não podem ter a sua liberdade? Porque não existe liberdade fora dele. Ele que é o perfeito. Ah, mas eu não vejo isso. Aquele não vê isso. É, o assassino também não vê isso. Ah, então quer dizer que eu posso estar um pouquinho distante do Senhor Deus quando eu vou só para pedir, ou quando eu achei que alguma coisa está errada. Estou distante. Um pouquinho, mas estou. Assim como tem o assassino que está muito distante, achando que a verdade dele é a melhor, eu tomo, eu pego, eu faço, estou rindo também, estou me divertindo. Está vendo? A mente vai dando a volta. E daqui a pouco, a exemplo da mulher samaritana, eu não penso mais em tirar água só do poço desse mundo. A minha alma começa a pensar nas coisas de cima, começa a buscar entender por que a liberdade é só em Cristo. Primeiro, porque é, não adianta. Ainda que tu não entenda nada, como Paulo não entendia. Paulo era assassino, perseguidor de cristãos. Ainda que tu não entenda nada, foi uma disrupção. O Senhor veio para ele e acabou. A partir dali, ele se tornou um irmão nosso. É assim. Bem assim. Vai chegar num ponto em que o Senhor Deus, ele vai quebrar o paradigma dessa alma. E ele vai mostrar que ele é Deus. O propósito do Senhor Deus é ser nosso Pai. Mas tem que deixar a tua mente adorar o Senhor Deus pensando nos textos bíblicos. Eu dou graças ao Senhor Deus porque a minha alma ficou pensando nisso, naquilo. Inclusive, nas minhas pregações, eu falei um pouco disso. Eu dou graças ao Senhor Deus porque a cada dia que passa, a minha alma vai recebendo de cima e se alegrando mais ainda, como Melquisedeque, trazendo pão e vinho. Assim eu estou trazendo, sem querer me comparar, mas este é o propósito do nosso Deus, que todos nós recebamos. Assim eu estou trazendo para vocês a palavra do Senhor Deus. É, eu estou trazendo pão para vocês, porque esta palavra é o pão que desceu do céu. Glórias a Deus que eu cheguei a pensar em tantas coisas, como tem muitos irmãos, até irmãos na África, que estão pecando. Eu lembrei já numa pregação que tem um irmão da África que disse, olha, aqui os irmãos têm várias esposas e não tem na Bíblia Sagrada nada que seja contra isso. Tem toda a Bíblia Sagrada contra isso. É tão contra que Efésios 5 diz que o casamento é a imagem do casamento do noivo com a noiva, a união da igreja com Cristo, Cristo com a igreja. É um noivo e uma noiva, uma esposa só. E assim vai. A palavra é bem clara em vários textos. Mas muitos estão buscando ainda a água do poço deste mundo. E quando a pessoa vem com diversos argumentos, dizendo, olha, o poço é fundo, a pessoa achando que entende, não entende nada. E aí então, como Cristo no poço de Jacó, vindo para a mulher samaritana, quebrando o paradigma dela, quebrando toda a visão que ela tinha, né, carnal, explicando para ela, olha, agora a adoração é em qualquer lugar, porque o que importa não é ir adorar no templo, o que importa é adorar em espírito e verdade. O próprio Deus veio buscá-la, explicar isso para ela pessoalmente. É essa maravilha que eu vejo em toda a palavra. O Deus vivo que fez as almas e foi atrás das almas, foi atrás de cada ovelha perdida para resgatar, para explicar, para mastigar. Bastaria dizer assim, olha, esse Deus, se tu for atrás desse Deus, dê um pingo de atenção, esse Deus vai te dar comprovação de que ele existe. Amados, não sei se vocês já observaram, eu observei isso. Uma afirmação tão simples assim, às vezes eu tenho que explicar para a pessoa e dizer assim por um minuto, olha, não precisa acreditar em mim, não olha para mim, olha para o Senhor Jesus. Eu estou te dizendo, olha, se tu pensa isso ou aquilo de mim, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, oh, esse cara aí, não sei o quê. Ou às vezes o outro pensa assim, oh, esse cara estudou tanto que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Então, muitas vezes, o Espírito Santo me manda dizer para a pessoa, olha, não pensa em mim, até a palavra diz para os irmãos mesmo, né? Nós não vamos atrás de pastor, de pregador, não. Nós escutamos vigiando. Será que o que esse pregador está falando está na palavra? E porque vocês estudam, vocês estão entendendo o que é a palavra. Mas, irmãos, é interessante como a palavra é verdadeira e ela se revela na nossa frente. É comunicação espiritual. A Bíblia diz que, olha, antes que tu vá falar com alguém, o Senhor Deus já preparou aquela pessoa. São vasos para honra e vasos para desonra. Mas a nossa missão é levar a palavra. Já observei isso várias vezes, algo tão simples, eu dizendo assim, olha, se tu te aproximar desse Deus, tu gasta tantas horas, falo para os jovens, né, jogando videogame, na internet, fazendo isso, fazendo aquilo. Se tu dedicar 5 minutos, marca no relógio todos os dias, lê um pedacinho, lê uma página só da Bíblia no Novo Testamento. Pensa naquilo, eu estou aqui do teu lado, tu pode perguntar o que tu quiser. Aquela pessoa vai passar o ano inteiro e não vai abrir a Bíblia. Ela vai sair dali como se eu não dissesse nada. E eu acabei de dizer para ela de várias maneiras, olha, o próprio Deus vai vir e te falar e te convencer que tu tem um tesouro imenso, que mais do que tudo que tu gosta, tu tem a vida eterna. Tu tem prazeres maravilhosos, a paz eterna, tudo isso. E a gente recebe respostas, ah, mas é que senão eu vou ficar preso nisso, por isso que eu Eu não gosto. A pessoa diz que não gosta, nunca leu, não abriu nada. É comunicação espiritual. Então, por isso que no poço de Jacó, na fonte de Jacó, nós lemos em palavras simples, mas o Espírito nos comunica tantas coisas ali e em toda a Bíblia Sagrada. Porque o resumo da nossa fé é que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar e todo aquele que nele crê tem vida eterna. Esse é o resumo. E o resumo um pouquinho mais interessante é que qualquer um que crê, além de ter a vida eterna, recebe desde já comprovação. Qualquer um que beber dessa água, uma vez que tomar um golezinho, a pessoa não quer abrir a Bíblia. É triste, eu estou rindo aqui porque é triste, é desabafo. Ela não quer abrir, não quer ler com calma o Novo Testamento, uma página por dia. Se ela ler só João, o Espírito Santo é capaz de tomar aquela pessoa. Né? Se ela ler Romanos, não, a criatura vai logo abrir tudo que mandaram ela abrir, né? Vai pegar todos os textos que não se entende ao acaso. Lá no Antigo Testamento, principalmente, né? É capaz de pegar o Apocalipse, que é maravilhoso, e pegar só as partes que não foram reveladas. Aí vai achar que a Bíblia é um conto de fadas. Se mesmo no Apocalipse ela pegar aquelas partes que mostram o que que é a vida eterna, né, já vai se interessar um pouquinho mais. Mas é comunicação espiritual. É simples assim. E nosso Pai veio atrás de nós. Veio e fez tudo. E a palavra diz que nenhum se perdeu. Fez tudo, irmãos. Meu testemunho que eu falo é para você saber o que você já sabe na palavra. Nosso Pai é zeloso. Façam o que a palavra diz para fazer. Busquem. Busquem o Senhor Deus. Busquem entendimento. Leiam. Orem. Pratiquem o que o Senhor Jesus diz para fazer. Porque nosso Deus, ele vem atrás e salva. Ele salva. Ele só não vem atrás de quem não está interessado, quem não quer. Esse é o nosso livre arbítrio. Porque nós estamos. O que que um neném na barriga de uma mãe vai escolher de livre arbítrio? Não tem escolha nenhuma. Ele está nascendo da carne. Entendimento simples. Para caso o neném vai dizer: ah, mas cadê meu livre arbítrio? Me deixa aqui dentro da barriga. Não. E hoje nós sabemos pela palavra. E sabemos por revelação do Espírito Santo, e eu sei porque eu vi coisas, irmãos, que uma alma já na barriga, ela já existe, já tem pensamentos, já está observando tudo, e ela não pode discutir questões de livre-arbítrio, não tem. Aquele pessoal vai me tirar daqui, vai ser o parto e vai ser assim. Assim o nascimento da água e do Espírito, multiplicado milhões de vezes. Com milhões de informações mais. Nós que nascemos da carne, que viemos do pó, agora estamos recebendo a dimensão espiritual, o ensinamento, o conhecimento do nosso Deus. Quando Cristo se aproxima da mulher samaritana, essa aí é a imagem do Criador vindo atrás de seus filhos. É o Criador que colocou a alma no pó. Nascimento da carne, depois o Criador, que é Espírito, vem para seus filhos em algum momento de suas vidas. Por isso, ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Todo aquele que disse sim, que crê no Senhor Jesus, a partir dali, você sabe que é. Não precisa acreditar no meu testemunho do anjo. Você sabe que a partir dali é revelação sobre revelação, é de fé em fé, é. Esse mundo perdendo a cor porque o Senhor Deus começa a revelar tudo. É o Senhor Deus vindo no poço e falando contigo. É o Senhor Deus revelando as coisas espirituais, assim como ele foi para a mulher samaritana, até que ela entendesse que ele estava falando de outra água, não a água do mundo. Até o momento que, com tantas revelações, nós cristãos começamos a entender: olha, eu estou muito buscando o mundo, agora estou entendendo que diz a palavra. Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que no princípio a gente não entende, né? É, eu estou me ligando muito na água do mundo e aí eu não consigo ver uma que existe essa água, que é a vida eterna, que é o amor do Pai. Claro, quem está buscando muito a água do mundo, porque é direito nosso, pode viver. Quem, glórias ao Senhor, Deus, eu me alegro de saber que tem irmãos ricos. Quem tem, tem. Mas quem está em Cristo mesmo, não se prende a essas coisas. Usa o suficiente para ter uma paz, para ter algum prazer. E a mulher samaritana começou a entender isso quando o Senhor Deus, em seu filho ali, se aproximou dela, ensinando e dizendo, olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A gente tenta, né? A gente tenta. Por isso que hoje tem mais pregações para irmãos. A palavra diz para a gente ter cuidado primeiro com os da casa. Vocês lembram disso, irmãos? Primeiro com os da casa, consolando-vos uns aos outros. Mas é por isso mesmo que tem mais pregação para os irmãos em Cristo, para que nós nos aperfeiçoemos em Cristo, do que pregações para os ímpios, por incrível que possa parecer. Se a gente pudesse dizer, né, para aquele poderoso, que na hora a gente diz o que o Espírito Santo mandou dizer, mas se ele parasse uma tarde inteira para ouvir, não, às vezes tu só tem 20 segundos, um minuto, nada. Se a gente pudesse dizer o que o Senhor Jesus disse ali, olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha, desce do teu sapatinho a misericórdia. Olha, eu mesmo fico maravilhado com as tuas conquistas, com a tua capacidade de perceber as coisas, com a tua inteligência, com o teu poder, com a liberdade que tu tem nesse mundo de ir e vir, de comprar, de fazer as coisas acontecer. Eu fico maravilhado. Eu não tiro essas coisas de ti. Mas veja, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Se a pessoa ficasse uma tardezinha com um cristão ali, né? Cristão, eu digo, irmãos, cristão que é cristão, tem que ser embaixador de Cristo. Tem que entender qual é o motivo da sua fé. Porque em algum momento, pelo menos uma alma vai ser salva por causa da palavra que tu está levando, do testemunho que tu está levando. A maior parte não quer saber, mas se ficasse mais um tempo, né, nós explicaríamos o que significa isso. Olha, tudo isso que tu faz é bonito, mas não vai satisfazer a sede da tua alma. A água do mundo, até eu preciso. Olha, eu sou pobre, tu é rico, eu bebo a minha água, o meu refri, o meu cadinho da água desse mundo. Né? Se eu puder dormir, se eu puder fazer isso, se eu puder casar, tudo que se faz nesse mundo, que o Senhor Deus permite, até onde eu puder, eu também bebo o meu cadinho de água. Mas tanto eu como tu, a gente volta a ter sede, não satisfaz a nossa sede. Agora eu já bebi da água que o Cristo me deu. Eu posso morrer hoje. Eu já tenho vida eterna e abundante. A minha alma já matou a sede de vida. A minha alma já sabe, já sente e já tem a vida eterna e abundante. Vocês podem perceber a presença do nosso Pai, irmãos? Podem lembrar da imagem que eu coloquei para vocês, Melquisedeque vindo rindo com pão e vinho, oferecendo para Abrão? É o Cristo Jesus vindo com amor, dizendo que nós somos amigos e até mãe dele, dizendo que nós somos tudo para ele porque fazemos a vontade dele. Chega a entregar mais do que pão e vinho, chega a entregar o próprio corpo, o próprio sangue, por amor de nós, se tornando para nós o sacerdote eterno, o sumo e eterno sacerdote. Esse Deus é tão maravilhoso a este ponto. O Senhor diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O verbo de toda a criação, ele fez as árvores, ele fez os planetas, tudo. Ele fez o pão que nos alimenta, por isso a figura do pão. E ele é pessoa, Por isso ele deixa bem claro o que ele fez. Ele não jogou o pão do céu simplesmente, não. Aquilo já foi anunciando a chegada dele mesmo. Lá no deserto, o maná caindo já foi a anunciação também, porque depois ele mesmo veio no lugar do pão. Ele mesmo é o pão. É o Verbo que fez todas as coisas para nós e depois veio para nós. É uma maravilha eterna. Então, a mulher samaritana, em algum ponto, começou a perceber. Começou a ter atenção para as coisas espirituais. Em algum ponto, ela deixou de pensar na água do mundo e, ainda que de forma tão simples, ela mostrou humildade e disse: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aqui, irmãos, nós percebemos que tanto nós, como qualquer pessoa que se aproxima do Senhor Deus, se aproxima ainda com a mentalidade do mundo, né? Mas se aproxima, pelo menos, vai ter uma humildade, um gesto de interesse. Ao se aproximar do Senhor Deus, muitas vezes a gente vem pedindo, né? Querendo matar a nossa sede, ainda pensando que a gente está buscando a água do mundo. E por muitas vezes, quem não sabe disso, observe. Na maior parte das vezes, o Senhor Deus não concede. Não concede. Para Paulo, o nosso amado irmão Paulo, o Senhor Deus foi dizer: a minha graça te basta. É, se eu mudar o tom de voz, parece até deboche, né? Para quem não conhece a palavra. Já pensou que Deus é esse que vai dizer: a minha graça te basta, te contenta, meu? É. Amados irmãos, são fragmentos da palavra, como se a palavra só tivesse fragmentos. Nós temos a palavra completa, um versículozinho, fragmento, que ao final do versículo tu pode se emocionar e dizer: nosso pai, meu pai. É, nós temos um pai. Mas nós só vamos perceber isso quando a gente vê que existe um Deus. Esse Deus fez todas as coisas, fez as almas e esse Deus veio para ti. Nós que estamos em Cristo já sabemos disso, mas temos que amadurecer na fé. A todo momento lembrar: nosso Pai, é o Pai, é o Pai. Sentir essa alegria. E quando nós não estamos sentindo nem um pouco dessa alegria, temos que pedir. Temos que dizer em oração, não só pedir as coisas de baixo, temos que pedir as coisas de cima. Temos que dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai do meu Senhor Jesus, o Cristo, teu Filho unigênito, meu Salvador. Senhor, meu Deus, me dê mais dessa água que é a vossa palavra, para que eu beba, para que eu sinta essa vida eterna, para que eu entenda a tua palavra. Para que eu viva sempre com novidade na minha alma, com alegria, até onde tu permitires. Porque a gente sabe, eu não estou falando como palhaço aqui, vocês sabem. Não estou vendendo ingresso. Eu sei o jeito que está o mundo. Eu mesmo, vocês conhecem, quem escuta as minhas pregações, sabem que esse pregador aqui está tá no fundo do poço já, né? Tá? Dizer que o poço. Não vem me dizer que o poço é fundo, porque eu já estou no fundo do poço. Né? Mas é no fundo do poço que o Senhor Deus me tirou. E se eu vou continuar no fundo do poço do mundo sofrendo, glórias a Deus, porque aí o Senhor Deus espiritualmente me colocou no fundo do poço de Jacó, bebendo a água que o Cristo tem. É sentindo a salvação que eu estou. Eu não tive outra saída, um anjo desceu e por todos os meus problemas que eu coloquei, eu coloco para vocês. Eu vivo dizendo todos os dias: Senhor, dá-me mais dessa água, para que eu deixe de reclamar, para que eu veja mais alegria, para que eu entenda mais, Senhor, para que a minha ignorância não me destrua. Eu tenho dito isso para o Senhor Deus, porque eu já sei tudo. E muitas vezes eu sofro por ignorância. E assim como aconteceu com a mulher samaritana, aconteceu comigo muitas vezes e acontece com todos vocês que pedirem, peçam as coisas de cima. Olha o que aconteceu com ela. Chega no momento em que o Senhor Jesus começa a revelar quem ele é. Começa não somente a falar as coisas de cima, como a revelar. É o ponto de revelação. No versículo 16, quando a mulher diz, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la, o Senhor Jesus viu interesse. Então ele diz no versículo 16, vai, chama o teu marido e vem cá. E vocês conhecem, né? A mulher diz, ah, eu não tenho marido. Se Jesus disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora esse marido que tu tens não é teu marido. Isso falou a verdade, né? E a mulher agora começa a perceber que ele está falando de coisas espirituais. E ela diz, vejo que és profeta. Agora então ela despertou e sabe que ali na frente dela não tem um homem comum falando de coisas carnais, de água, de um poço. Ela diz, vejo que és profeta, e ela mesma entra em assuntos espirituais. O Senhor Deus, ele quer despertar a tua atenção para o mundo espiritual, para ler a Bíblia com o coração, com a alma. E o Espírito Santo vai te dando revelações espirituais. Quando o Senhor Jesus diz algo sobre a vida dela, ela diz, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Porque ela percebeu que o Senhor Jesus é judeu. Então ela começa a perguntar sobre adoração. Como é que a gente adora, né? E o Senhor Jesus vai responder, olha, creme, mulher, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O Senhor explicando, olha, vós adorais o que não sabeis. Estão vendo, irmãos? Vindo em oração para pedir, pedir, pedir, pedir. Isso não é adoração. Isso não é conversar com o Pai. Isso não é sentir nosso Pai. Não é sentir que nós temos um Pai. Mas se é teu Pai, cadê o respeito? É, irmãos, cadê o respeito? Malaquias 1, versículo 6, inicia dizendo, o filho honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Estão vendo, irmãos? Nosso Deus não é coisa. É Deus, é nosso Pai, mas não é como uns dizem, ah, Deus é Pai, deixa para lá. Deixa para lá, não. É Deus zeloso, Ele não deixa para lá, Ele está cuidando da tua alma. E muitas vezes um cristão não diz, mas ele age como quem diz, deixa para lá, vai na oração só para pedir, pedir, pedir, ah, Deus é Pai, Deus é bom. Não, o Senhor Deus veio nos buscar como filhos. Temos que adorar o Criador, conversar, ter um relacionamento com Ele. Por isso, Senhor Jesus explicando no versículo 22, vós adorais o que não sabeis, começa não entendendo que adoração não tem a ver com lugar, não tem a ver com adorar no templo, adorar no monte. Até hoje tem cristão subindo no monte, achando que ali o Senhor Deus vai ouvir ele mais do que no teu quarto. Não vai, não faz diferença. E o que dizer de Jonas quando estava na barriga do peixe? É o mesmo Deus. Não importa onde nós estivermos, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Não é só pedir, pedir, pedir. É entender o que é em espírito e em verdade, que diz aqui, versículo 23, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Por que que o Pai procura a tais que assim o adorem? Porque o Pai, a palavra está dizendo, é Pai daqueles que são filhos. Imagina se tu é filho, tu é filha de Deus, tu vai tratar o Senhor Deus como uma máquina de botar ficha. É, aqueles que rezam o terço, é assim. O Senhor Deus está ali na tua frente e tu está. Nem fala com Ele, só repetindo. Por que que o Pai vai procurar aqueles que vão numa oração só para pedir, pedir todo dia O ano tem 365 dias. Tem gente há 10 anos pedindo todos os dias. Não faz outra coisa senão a pedir numa oração. Tá certo, tem outros irmãos que ampliam a oração ou ficam uma hora pedindo. Ah, então tem mais coisas para pedir. Tá certo, é para pedir. Se tiver força para pedir tanto assim, misericórdia, tem que pedir, sim. Eu, quando peço pelo meu semelhante, eu chego a chorar, não fico tanto tempo assim. Mas... E se eu fico uma hora, eu peço pelo semelhante no momento, converso com o pai, converso, peço para mim, volto a pedir pelo semelhante. Mas eu não peço assim, olha, ajuda aquele fulano e ponto final, não. Eu converso com o pai, Senhor, olha o que eu vi, olha o que aquela pessoa me disse. Olha como ela é, hoje eu sei que tu me escutas, eu sei que o teu filho é o Salvador, eu estou salvo. Pai, eu sei que eu te pedi para mim, mas eu não tenho medo nenhum de te dizer que primeiro importa a salvação daquela alma. Senhor, como é triste. Eu sei que nenhum se perdeu, eu sei que tu és o absoluto, que está tudo nas tuas mãos, eu não entendo, eu falo isso para o pai, irmãos, eu não entendo por que, que eu tenho que te pedir, não é que eu não queira, eu quero sim, meu pai, porque assim como eu peço e choro pelos da minha família, porque eu amo eles, da mesma forma, hoje eu tenho esse sentimento por muitos que eram estranhos para mim, e hoje eu sinto que são como se fosse da minha família, desde que eu vim para esse mundo. É isso que o Senhor Deus quer, que nós amemos a todos. Então eu peço conversando com o pai e dizendo, olha pai, eu não sei, Senhor, nem por que, que eu tenho que te pedir. Eu quero, eu te peço assim, isso eu entendo, porque tu disseste para nós pedirmos uns pelos outros. Primeiro porque a tua vontade está certa. Agora já descobri que eu quero mesmo te pedir, mas eu não entendo. Realmente, o que, que eu posso fazer, Senhor? Por que, que tu vais atender ao meu pedido? Eu não entendo. Em tua palavra já não disseste que nenhum se perdeu. Mas mesmo assim eu peço, estou preocupado com aquela pessoa por causa disso, disso, disso. Eu não soube levar a palavra. Ah, meu Pai, prepara. Prepara a minha alma, Senhor. Ou envia outro missionário, outra pessoa. E assim, eu conversando com o Pai. Não é dizer assim, Senhor, salva aquela pessoa. Salva o Leontal, pega uma lista, deram uma lista, sabe, essa coisa que fazem aí na internet, deixa seu nome, e a pessoa vai orar lendo o nome, e acabou a oração, só pediu, só citou os nomes e pronto. Não, não é só isso não, se tem força para fazer isso, faz, mas já que tem força, conversa com o pai também, hein? Não é só assim não. Então, o pai procura a tais que assim o adorem, em espírito, em verdade, porque o Pai, ele não é máquina de botar a ficha. E não é só pedir pelo semelhante, não. E não é só pedir por ti. É pedir para o Pai revelar como funciona a vida. É conversar com o Pai todas as coisas. É dizer, Pai, eu não entendi aquele texto. Esclarece, amanhã eu vou pesquisar mais ainda. E o Espírito Santo te dá as respostas mais rápidas ainda. É pedir tudo, é conversar com o Senhor, é entender o que é a palavra Pai, é teu Pai, está te ouvindo, é chorar, é mostrar insatisfação, é tudo. Nós vemos isso na imagem do Filho, ele é a expressa imagem do Pai. A forma como o Senhor Jesus se mostrou para nós, como ele é amigo em todas as passagens bíblicas, como um verdadeiro Pai. E vai chegar no momento, irmãos, para mim já chegou, porque, mas eu não nego, não vou me exibir. Descer um anjo, não tem como. Mas vai chegar no momento em que cada vez mais o Senhor Deus vai se apresentando para nós, no secreto. É inegável, porque se eu pudesse dizer, olha, filmei, eu estava com o celular no bolso, irmãos. Mas não adianta. O Criador faz as coisas quando a mensagem é para ti, não adianta. Eu tenho a plena certeza que se eu nem pensei naquela hora, né? Mas se eu tirasse o celular do bolso para filmar, porque ele ficou mais ou menos um minuto, eu tenho a plena certeza que tão rápido quanto ele veio, ele assumia. Aí vai acontecer isso, né? Bom dizer, ó, esse pregador é louco. Vem irmão nosso, que diz que é irmão, quase disse isso num grupo. Não aceitou. Não acredita, não acredita, tudo bem, mas toda palavra é assim. Esse Deus, ele vai se revelar cada vez mais para os seus filhos, até chegar o dia em que vai ser face a face, irmãos, lá na glória. E a revelação é individual. Se eu pudesse filmar e mostrar, eu podia inventar, né? Hoje tem software, estão inventando. E tanto é que eu fui proibido de dizer, além disso, eu fui proibido de dizer o poder que eu vi. O poder é imenso do nosso Deus. O poder é imenso, irmãos, amados irmãos. Pensem na palavra, não estou criando seita. Aquele anjo não mandou dizer nada para vocês, mas não me proibiu. O que ele me proibiu é justamente isso. O poder é imenso. E olha que eu estudei, que eu conheço. Eu conheço, assim, coisas que a internet mostra, muitos nem conhecem porque não vão ver na internet. E eu conheço coisas que a internet não mostra, além da compreensão humana. E não falo isso para me exibir para vocês, não. E mesmo conhecendo tudo isso, irmãos, eu não sou mais do que vocês, nós somos iguais perante o Senhor Deus, glórias a Deus. Eu estou dizendo isso porque, mesmo conhecendo tantas coisas, eu dou testemunho para vocês. Não tem poder maior na face da terra do que o poder do nosso Deus. Só naquele anjo, irmãos. E nós seremos como aquele anjo. Nós seremos como aquele anjo, com tanto poder assim. O Senhor Deus, ele se revela. Vai chegar num ponto. E eu creio, para mim, eu não sei o que mais. Eu não sei. Eu cheguei num ponto em que, para mim, eu quase não peço mais nada. Eu peço por humildade de vez em quando, mas para mim é glórias a Deus, é seguir glorificando, porque eu digo para o Senhor Deus, tu já me mostraste tudo, tudo, tudo, no sentido de tudo que era necessário. Por que que eu vou tentar o poder do Senhor Deus pedindo agora mostra isso, agora mostra aquilo? Não, eu peço só o necessário. Eu estou em temor, e vai chegar um ponto. Talvez aconteça comigo também, mais ainda, em que o Senhor Deus se revela mais e mais e mais. Comigo acontece, sim. A cada dia que passa, o Senhor Deus revela mais e mais e mais que Ele é nosso Pai, irmãos. Isso é maravilhoso. A palavra, a cada dia que passa, se revelando mais e mais e mais. Também na vida daquela mulher, né? Quando o Senhor Jesus começa a explicar as coisas espirituais, a mulher se deixa levar. Agora entrou no assunto, ela nem percebe que quem está falando com ela é o próprio Deus, o Filho de Deus está ali, que é um com o Pai. Então ela começa a receber espiritualmente o conhecimento de Deus. Tanto que a resposta dela é condizente e acompanha o mesmo assunto. Ela parou de falar da água do poço, né? Parou de dizer, me dá dessa água aí para não ter mais sede. E de repente ela diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E de repente, o Cristo Jesus lhe diz, eu o sou, eu que falo contigo. Isso é forte, irmãos. O Deus que tirou cada alma do pó, nascemos da carne, estamos nascendo da água e do Espírito. Por isso a palavra diz: busca a face do Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, que vai chegar um momento, aquele que procura, acha. Não é que dependa da tua busca, é que tu tem que ter esse respeito. Cadê o respeito? Cadê a honra? Se é o Senhor, é o nosso Pai. Cadê o sentimento? Nosso Pai. Quem busca com essa devoção que a palavra diz para fazer, vai chegar um momento que vai estar como eu estive na frente daquele anjo. O mesmo tipo de momento que aquela mulher samaritana esteve na frente do próprio Cristo, conversando já diretamente com o Criador. sem perceber, até que o Criador diz, ali o Filho do Criador disse: eu sou, eu que falo contigo. Vocês estão percebendo, irmãos, que é o Deus vivo que nos fez do pó. Do pó o que é? Agora a gente nasceu do pó da carne, a carne é pó. O Deus zeloso, conforme o testemunho que vos tenho dado, ele foi na minha vida, o Senhor Deus. Me fez lembrar desde os 4 anos de idade, apesar de eu não poder ter tido sucesso em nada, o Senhor Deus me acompanhou a vida inteira para que eu aceitasse o Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo. Depois, então, de nos tirar do pó e nos acompanhar a vida inteira, o Senhor Deus prepara um momento em tua vida em que ele está dizendo: eu estou aqui, eu falo contigo, alegra-te. É guerra, é o mundo, é todas as coisas acontecendo, e o Senhor Deus em espírito falando contigo: para de vir em oração para pedir as coisas desnecessárias. Consagra a tua vida e entenda que é viver em Cristo e morrer em Cristo para receber a vida eterna. É Ele dizendo para nós: eu que falo contigo, vim te dar essa água espiritual, tu não está vendo o mundo? Para um pouquinho de pedir as coisas do mundo e me pede a revelação destas coisas, para que tu possas beber já dessa água e não te sentir como uma mulher samaritana, desolada, sozinha, abandonada, rejeitada, vindo perto do meio-dia buscar ainda uma aguinha do mundo. Assim nós estamos, irmãos. Assim nós estamos. Muitos de nós, mas quando a gente começa a clamar e a pedir: Senhor, me explica por que isso, por que aquilo. Quando a gente começa a chorar agora por valores espirituais, quando a gente entende que é o Pai, devoção não é fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas de rezas, repetições, vãs repetições. É em vão, não serviu para nada. Assim diz a palavra. Devoção é saber que é o Pai, é simples. Que tem um pregador que chega a falar de aspirador, liquidificador, eletrodoméstico, para explicar como é que funciona. É força, é uma tomada, é isso, é aquilo, é uma fonte. Até chegar no poço de Jacó, ainda nós estamos falando que nem a mulher samaritana. Mas é o Espírito Santo na minha voz cutucando, dizendo: olha, acorda, tudo isso se trata de uma fonte que não é só uma fonte, é um Deus vivo que fez as almas para viverem com Ele eternamente. É o Deus vivo, irmãos. O Deus que João testifica dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João fala que o Verbo estava e o Verbo era Deus, João quer dizer que Deus, sendo Deus, não quis ficar no princípio, não quis ficar paradinho, latente, sem nada, sem ser o Criador. Ele é o Eterno e é o Criador, ele cria, ele se manifesta através do Verbo. Por isso tem o Pai e o Filho. É o Deus que fez tudo e a todos. Então, irmãos, eu conto para vocês algumas coisas da minha vida, porque o testemunho que eu dou para vocês é verdadeiro. A palavra diz para nós falarmos a verdade do que vimos, ouvimos, do que vivemos. Todos os meus problemas que eu conto, eu volto a lembrar, não é para dizer: ó, coitadinho, não, eu não gosto nem de ser chamado de pastor. Se quer chamar, chama. Todos nós temos um pouquinho de pastor, um pouquinho de pregador, um pouquinho, mas nós somos irmãos. Agora, quando eu falo insistentemente assim: olha, sou um irmão que não pode dormir, um irmão que sofre isso, que não pode casar, que não sei o quê. Não é coitadinho, não, irmãos. Eu não tenho o mesmo sentimento de coitadinho. Aí, pregador, mas tu já falou que quando olha um vídeo de casamento, chora. Mas eu olho um aqui, outro lá. Não, por mim mesmo, eu não choro muito mais, não, irmãos. Eu choro pelos outros. Eu choro pela miséria do mundo. Cristo chorou. Cristo, quando foi tratada a morte de Lázaro, ele não foi lá que nem uma máquina. Ah, peraí, sai da frente, Lázaro, sai para fora. Não, não foi assim, você sabe que não foi assim. O tratamento, Cristo amava Marta, Maria, Lázaro. Então, Cristo, ele já. Vocês conhecem a história, né? Eu não vou entrar agora nesse ponto da Bíblia, mas antes de chegar lá, Cristo já demorou para deixar bem claro que Lázaro estava morto mesmo, que ele ia ressuscitar. E ao chegar lá, Cristo não saiu que nem um bonachão, eu sou o cara, vou me exibir, arrogância. Não. Cristo, com humildade, ouviu a súplica, tudo, e ele chorou. Chorou. É algo tão emocionante saber que o nosso Deus é pessoa. Então hoje, porque Cristo colocou isso em mim, em vocês, eu também choro, mas cada vez menos eu choro por mim. Porque eu sei a semelhança de Cristo, eu sou irmão de vocês, porque Cristo é o Filho unigênito do nosso Pai, o Pai de Cristo é o nosso Pai. E assim como Ele é, nós somos, e isso está acontecendo comigo, irmãos. Eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu estou indo para a glória. Por mim eu choro, pelas minhas misérias, às vezes tudo. É, eu não posso ver um vídeo de casamento cristão. Mas, pelo meu semelhante, eu choro muito mais. Os clamores nas minhas orações, o meu choro é pelo meu semelhante. Porque eu já disse, não consegui dizer nem em palavras, eu disse algumas vezes para o Senhor Deus, Senhor, fazei-me com que eu saiba a minha parte. Se tem alguma alma que vai ouvir a tua palavra através de mim. E eu te digo isso como se eu fosse egoísta, como se eu estivesse pensando só em mim. Mas eu te peço sabedoria, eu te peço a força do teu Espírito, a iluminação do Espírito Santo, a luz do Cristo, teu Filho Jesus, o teu poder agindo sobre mim, por causa do meu semelhante. Porque, Senhor, se é só esta minha parte que me cabe, para mim seria muito fácil cruzar os braços, viver e morrer e esperar chegar a glória. Pensem bem, irmãos. Se vocês pensarem em receberem a presença do Deus vivo, em oração, conversar com o Pai, vocês vão sentir, em parte, que é assim: olha, por mim, tá tudo bem. Ah, mas o mundo, não sei o que, etc. Tu tá aí, pregador, porque tu tá bem de vida, tá num bunker, tá protegido, o que quer? É? Já tá morando em Marte? Né? Como, não vou dizer o nome, né, para não citar nomes, mas eu aprecio tanto essas pessoas que constroem, que querem, mas estão sem Deus. Estão sem Deus. Vão para o inferno. Aí eu digo, não, bem que eu queria ser milionário, mas não. Quem ouve as minhas pregações sabe que eu tô assim, no fundo do poço. Mas não como é, como era antes. Agora, no fundo do poço com Cristo, o meu pranto já quase não é mais para mim. Não é, porque cada vez mais esse Deus vivo vem e diz para mim: sou eu que falo contigo. No meu caso, irmãos, um anjo em carne. Eu demorei. Se eu percebesse isso naquele primeiro dia, eu não teria mais pecado. Eu não teria mais cometido tantos erros e chorado tanto por mim. Eu teria já, desde aquele primeiro dia, mudado completamente. Mas o nosso Deus é Pai, Ele entende. Aquele que está buscando, né? Que realmente está buscando o Senhor Deus entende, perdoa. E cada vez mais o Senhor vem, como disse para a mulher samaritana: eu estou aqui, eu que falo contigo. Eu sou o teu Salvador, tu está salvo, tu está salva. Assim o Senhor Deus diz para mim: tu está salvo. O meu Pai é o teu Pai agora. E cada vez menos eu sinto a necessidade de cometer a ignorância, de fazer o que a palavra diz para não fazer. E pedir para mim, peço, mas peço infinitamente mais, muito mais para o meu semelhante. Porque eu, sabendo que estou salvo, eu posso morrer. E agora eu penso no meu semelhante, aí eu tenho que fazer voltas na minha mente. Ah, mas nenhum se perdeu. Se eu partir, eu vou estar muito feliz lá na glória. Quem não tem esse sentimento é porque está inseguro, é porque não está buscando o Senhor. E o Senhor busca quem adora, quem está buscando a face do Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, porque está buscando as coisas espirituais. Então, o Espírito Santo, que é espírito, vai te responder. E se tu está buscando as coisas espirituais, na oração, conversando com o Pai, tu está adorando o Senhor Deus. E sempre que o Senhor Jesus orava, coisas espirituais. E sempre que o Senhor Jesus falava conosco, coisas espirituais. Porque ele dizia, ele não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. É o Criador que fez os seus filhos nesse processo todo, desde o Éden até aqui. E vem atrás de cada um. E aí, então, dá para imaginar, né? O que que a mulher sentiu naquela hora, né? Quando o Senhor Jesus diz, olha, eu o sou, eu que falo contigo. Em seguida, a gente lê que a mulher deixou o seu cântaro. É isso que está acontecendo comigo, irmãos, que tem que acontecer com vocês. Ela, de alegria, de novidade, deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? É, e aí, seguindo o texto, ela mesma vai descobrir com todos eles que é o Cristo depois. Mas vejam, a mulher deixou o cântaro. É isso que o Senhor Deus quer ver. Olha, se é filho, se está vindo na minha presença, é na minha presença. Cadê o respeito? Cadê a honra de filho, de filha, de vir conversar comigo, de vir ter comigo? Então, esses que adoram o Espírito, em verdade, começam a receber as riquezas de cima e vai acontecer um momento em que nós vamos deixando o cântaro de lado. Tem que entender a palavra. O Senhor Deus não te proibiu de viver, pelo contrário, tu tem que batalhar e viver até onde dá. Mas tem que viver como se já não tivesse. Tem que beber a água desse mundo até onde precisa, mas como se deixasse o cântaro, como a mulher samaritana deixou o cântaro. O que significa aqui, irmãos, é parar de olhar para o mundo, porque quem olha o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem busca a água do mundo, a água do Cristo não está nele. Quanto mais a gente beber dessa água, mais sede a gente vai sentir. Quanto mais a gente se agarrar nesse cântaro, vou buscar mais um cadinho. O que é o cântaro? O que é o poço? É aquele jeito, aquilo tudo que tu construiu, a tua rotina. Bebe, come, usufrui da tua vida, porque isso é bênção. Mas deixa o cântaro de lado. E vá à cidade, vá a todos quanto puderes. Ore para o Pai, peça para que possa ir e anunciar e dizer, porventura não é o Cristo? Vejam o que me aconteceu. Vejam a palavra, eu digo para vocês, aconteceu comigo. Então, se vocês lerem essa palavra, aí vocês começam a pregar. Se vocês lerem essa palavra, o próprio Deus vai vir a vocês também, como veio a mim. No versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O Cristo já veio para todos nós, né, irmãos? Dizendo, olha, esses maridos que tu tiveste aí não foram teus maridos. Sempre vem um travado, um perdão da palavra, irmãos, porque eu também, eu travo também, mas quando eu travo é isso que tem que fazer. Tem que ir buscar para destravar. Aí um vai dizer assim, não, mas eu não sou nem casado. Como é que tu diz, né, que os maridos que eu tive? Não, vai entendendo a profundidade desse texto. Não está falando dos maridos. Não está falando. Está falando que as coisas que tu tiveste, as coisas desse mundo, não dão certo. É hora de buscar as coisas de cima. É hora de despertar, nascer da água e do Espírito. Até mesmo nesse texto, tem algo muito interessante. No versículo 18 tem algo que fica em suspenso aqui, irmãos. Olha só. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então aconteceu. A mulher samaritana teve 5 maridos. E o Senhor diz para ela que o marido que está com ela agora não é o marido dela, é uma situação diferente. Então foram cinco que não deram certo e ela está já com o sexto que não deu certo também. Olha, irmãos, o que que isso quer dizer? O Espírito Santo vai nos revelando por toda a palavra. Ela teve cinco maridos e o sexto agora não deu certo. Gravem esse número: 5, 6. O que que vem depois de 6, irmãos? 7. Não chegou o Senhor Jesus dizendo para ela: olha, os cinco não deram certo, o sexto não deu certo, não é hora de ter um marido que dê certo? Ah, peraí, pregador. Está falando de marido? Não, não está falando de marido. Está falando de casamento, de salvação. A imagem de toda a Bíblia Sagrada, o noivo com a noiva, união, o pai e seus filhos. Estão vendo como trava, irmãos? Ué, mas não falou que é noivo com a noiva? Como é que tu vai falar agora que é pai e filhos? Mas eu falei que é casamento, é união. Estão entendendo, irmãos, como a gente passa da água do mundo para a água de Deus, a água viva, e nós temos que agora receber essa palavra em espírito, adorando o Pai em espírito e em verdade, para que o Espírito comunique não só mais rapidamente, como também mais riquezas. Vejam então o versículo 18. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela estava no sexto marido que não deu certo. Não é hora de ter o sétimo. Sete na Bíblia já é um número sagrado. Não é a hora de ter o sétimo marido, um que dê certo? Dá até para fazer alusão ao noivo. O noivo se apresentando para ela, que já é a igreja. Ali no poço de Jacó, ele já está se apresentando como Cristo para ela, como noivo, como Salvador. Assim todos nós. Seja questão de maridos, esposas, porque tem gente que teve vários maridos ou esposas. Seja questão minha, que eu tive tantas coisas que quis na vida e nada deu certo. Não é a hora de dar certo. Chega um momento em nossas vidas que o Senhor coloca um ponto final na nossa ignorância. Até nesse texto, o Senhor dizendo: olha, tu teve aí cinco maridos e esse atual não é teu marido sexto. Dá a entender que agora ela vai ter o sétimo que vai dar certo. E que o sétimo é a união do noivo com a noiva. É a mensagem ao Salvador vindo buscar a noiva. Aí trava de novo. Se não tiver espírito em verdade, não vai para frente, irmãos. Trava de novo, lembrando. Tem uns que não creem, tem uns que creem, mas ficam travando. Ah, a Bíblia foi escrita numa lógica de computador, foi tudo se encaixando para ter resposta sobre resposta. É, fica tu com a tua lógica, porque desceu um anjo. Desceu um anjo. E a lógica básica, o convite simples, diz que qualquer um que se aproximar desse Deus recebe comprovação. A lógica básica e simples é que a pessoa está negando a própria lógica, o próprio raciocínio, porque se nega a aceitar um convite tão simples de ir mais uma vez no poço de Jacó, não digo, mas no poço desse mundo, buscar, continua, já disse para um: olha, continua buscando as coisas que tu está buscando, eu não vim te julgar, tu não quer acreditar, não acredita, mas experimenta. Não estou te dizendo para largar tudo assim, sem crer. Não. Tu vai largar tudo se de fato tu creres, se tu receberes algo maior. Porque ninguém troca ouro por banana, não é mesmo? Não, ninguém troca. Mas aquele que recebeu revelação. Então, amados, essa palavra maravilhosa, ela. É palavra divina que nos cutuca, assim como aquele anjo foi atrás de mim, me dizer que eu nem posso dizer para vocês, irmãos, foi para mim, foi terrível o que eu recebi. Eu estava indo para o inferno, de tanta teimosia. Esse Deus maravilhoso, irmãos, ele faz isso com a gente. Então, se nós adorarmos o Pai em espírito e em verdade, nós vamos receber desde já esse amor. Então, quando nós dissermos coisas simples, irmãos, simples, ruas de ouro de cristal, não vai ter ladrão, não vai ter noite. Várias e várias vezes, quando lembrar da palavra, lembrem assim, com espírito de novidade. Vocês serão tomados cada vez mais pelo amor do nosso Deus. Quando chegar os problemas, várias vezes eu tive problemas e muitas vezes achei que ia morrer. Tudo que eu pude pensar, nem dizer, tudo que eu pude pensar é algo assim como: é o Pai, meu Pai. Eu não consigo nem expressar para vocês. Diferente de como eu era e de como muitos são ainda que vão dizer: ai, estou morrendo, ai, isso, ai, será que eu vou para o inferno? Não sei o que. Tem gente que nem mesmo está em dificuldade e está apavorado com o mundo, com tudo isso. E Cristo nos dizendo: não temas. Cristo dizendo: olha, quando essas coisas acontecerem, regozijai-vos. Porque próxima está a vossa redenção. Mas isso, irmãos, é só para quem é filho. Não é dizer da boca para fora, é quem é filho. O que que a palavra diz que nós somos? Ramos, e Cristo é a videira verdadeira. Por isso que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos ramos de Cristo. E poucos percebem que aqui, nesse texto da fonte de Jacó, o texto que eu estou comentando até agora em João 4, versículo 5 ao 42. A partir do versículo 30 diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Tem algo aqui que poucos percebem. Até o versículo 29 trata da mulher samaritana agora recebendo a revelação de como as coisas funcionam, de que a gente não tem que buscar só a água do mundo, temos que buscar a água viva, a palavra de salvação. Já no versículo 30, fica bem claro que isso é só para quem é filho. Nós somos ramos, somos filhos. Nós nos alimentamos de quem? Do nosso Pai. O Pai do Senhor Jesus é o nosso Pai. E ele nos mostra o que é adoração em espírito e em verdade. Ele nos mostra o que é ser filho. Quando nós aprendemos, observamos, não é só decorar a palavra, é observar a palavra, mais do que observar a palavra, observar o Filho de Deus. Então vamos observar o nosso Salvador aqui, a partir do versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, quer dizer, mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Amados, o Senhor Jesus, mais uma vez aqui dizendo que nós vamos nos aproximando do nosso Deus, buscando a face, e o Senhor Deus nos conectando a Ele mesmo. Por isso, toda a palavra é isso que eu tenho falado para vocês, que a Bíblia diz: o Senhor Deus é o Criador, é pessoa e fez as almas para serem seus filhos. Simples assim. Nascimento da carne, nascimento da água e do Espírito. Agora nós estamos aprendendo as coisas do Pai com o Senhor Jesus, que é o Filho unigênito. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos, ainda naquele momento, não estavam tão aprofundados assim na fé, que o Senhor Jesus diz: olha, é uma comida que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Quer dizer, também eles estavam no mesmo texto da mulher samaritana, com o mesmo espírito da mulher samaritana. Cristo sempre falando das coisas espirituais. E de vez em quando os discípulos, ainda pensando na água do mundo, diziam: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E o Senhor Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No versículo 34, o Senhor Jesus está nos revelando que nós somos filhos porque obedecemos ao Pai. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. É a obra, porque obedecemos. Eu fui teimoso, paguei caro, mas porque sou filho, o Pai zeloso corrige aqueles a quem ama. Eu não nego o nome do Senhor Jesus. E cada vez mais eu também, como Cristo, vou entendendo que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. É o nosso Pai, irmãos. Em nossas misérias, porque esse mundo é um mundo de misérias, tristezas. Hoje eu sofro cada vez mais pelo meu semelhante. E quando eu estou esgotado e várias vezes achei que ia morrer, o meu pensamento é tão simples. É tão simples que depois que eu vi que de alguma forma, não que eu tenha conseguido, mas que eu busquei fazer a vontade do Pai. Quem conseguiu fazer é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos por Ele. Nós somos justificados por Ele, porque Ele fez a vontade do Pai. Mas é por isso mesmo que a semelhança dEle, nós tentamos, nós buscamos e de alguma forma, alguma coisa, nós fazemos a vontade do Pai. O Senhor Deus diz que as obras que a gente faz, não é porque a gente consegue, é porque Ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Então, cada vez mais, nós vamos nos sentindo como Cristo. Cada vez mais nós temos momentos em que nós pensamos assim, olha, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Cada vez mais nós nos retiramos, muitas vezes, para meditação na palavra. E o mundo não entende, olha, tu não vem na festa, olha, tu não quer isso, olha, tu não quer não sei o quê. E tu se retira dizendo algo parecido, olha, eu tenho algo para fazer, uma comida tem para comer que vós não conheceis. E cada vez mais nós percebemos que nós estamos indo fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra, obedecer, porque o Criador, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Por isso nós somos ramos da videira verdadeira. Se cortar um raminho, ele para de receber a seiva, a vida, e morre. Por isso, nós fazemos a vontade do Pai. Senão, por mais vivo que pareça nessa terra, não vai para o céu. Não é filho de Deus, porque no céu é somente os filhos de Deus. Números e números de exemplos vocês conhecem. Não preciso citar todos. Aquele que vai na igreja acha, ah, Deus me entende. Ah, mas isso... Ah, mas eu sou bem recebido. Ah, mas não sei o quê. Não tem A, não tem B, nem C. É obedecer. É ler, é buscar a face do Senhor quando a palavra diz que é assim, assim. Não faz mais aquilo que tu fazia. A minha comida, o que que é? O meu sustento. O que me sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. O que me sustenta? O meu alimento. É fazer, é obedecer, porque se tu não faz, tu não é ramo de Cristo, não é filho de Deus como ele é filho de Deus. Se tu não obedece, não é extensão, não é filho. Os filhos são extensão do Pai, saíram do Pai. Assim como o que é nascido da carne é carne, todo aquele que é carne é extensão da mãe, é feito... A imagem e semelhança da carne, a carne pela carne. Agora, o que é nascido do Espírito é a extensão do Espírito. Por isso, é o Deus dos deuses para todo mundo. Porque é o objetivo do Senhor Deus. Ele quis que todos fossem deuses pela eternidade. Todos nós somos, a palavra diz. Por isso, Ele é Deus dos deuses. Ah, quer continuar sendo Deus maravilhoso, com esse poder de pensar, com essa perspicácia, com essa percepção pela eternidade? Quer ter vida eterna? Então, tu que é Deus, eu sou Deus, todos são deuses. Vamos procurar o Deus dos deuses, que é a nossa fonte. Ah, aí chegando no Deus dos deuses, nós descobrimos que este Deus dos deuses, a fonte, de toda a vida, a fonte dos deuses, este Deus é pai. Então agora tem que ser filho dele. Tem que ser filho? E como se fosse uma coisa ruim, muitas pessoas se afastam. Porque sendo Deus, desde o nascimento ele já te entregou todas as características, a imagem e semelhança dele mesmo, e as pessoas vão se achando tais que acham que conquistaram alguma coisa que não receberam de ninguém. Essa imagem que elas têm, esse poder, essa inteligência, essa formosura que eu olho nos perdidos assim, eu não olho com tristeza, nem com alegria, nem com compaixão, nada. Eu olho assim com espanto. Essa pessoa linda, inteligente, está construindo essas coisas que eu acho bonito também, mas está sem Deus. Porque é simples. São deuses. Nós somos deuses. A palavra diz que nós somos. Então, vamos procurar o Deus dos deuses. Nós já procuramos. E o Deus dos deuses, através do seu Filho Jesus, nos diz que nós podemos ser mais do que deuses. É fácil de entender, mas tem que buscar um pouquinho. O que é ser mais do que um Deus? É ser filho do Deus dos deuses. Assim como o Senhor Jesus é. É ser filho. E a partir do momento que tu é filho, tu sabe que tu não é Deus apenas porque tem um Deus que te fez Deus e vai, te vira eternamente. Porque mesmo sendo um Deus, a eternidade, o espaço infinito é muito maior do que um Deus perdido por aí. Assim tem todos os poderosos faraós, todos esses deuses poderosos, estão perdidos no infinito. É tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. Não, o Deus dos deuses quis ser pai de todos. E nós que aceitamos agora somos filhos. Mais do que ser um Deus, é ser um Deus e filho do Deus dos deuses. É ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É obedecer até onde não entende. Primeira coisa, se tu já sabe a verdade, então obedece. Obedece. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Muitas vezes nós estamos nessa posição de saber, olha, tem mais algo que eu preciso, que eu não conheço. Vou pedir para o meu Senhor, meu Deus e meu Pai, que me conceda esse alimento espiritual. Vou buscar em oração mais desse alimento espiritual que o mundo não conhece. Vou fazer a vontade do Pai, mas eu estou vendo que falta algo e eu não sei o que é. E esse algo é meu alimento. Porque a minha comida é fazer a vontade do Pai, assim como é também para o Senhor Jesus. Então eu vou buscar no Pai, vou pedir para o Pai, com essa parte ainda que eu não conheço, que Ele me dê esse alimento maduro, este alimento mais pesado, porque eu ainda tenho pecado, eu ainda desconheço muitas coisas. Então, irmãos, nem só de pão, hein? Mas de toda a palavra, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que buscar sair do entendimento da água do mundo, ó mulher samaritana, e perceber que o Deus vivo está na nossa frente querendo oferecer esse alimento, essa comida, essa conexão direta que é ser ramo de Cristo, receber diretamente através do ramo a seiva do Criador. Receber a essência do Criador, que é amor, a vida, muito mais do que vibrações e energias, receber a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. É o que o Senhor Deus quer, João 17, versículos 22 e 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O Senhor Deus entregou a glória para o Filho, nosso Salvador. E o nosso Salvador entregou a glória para nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Assim como o Senhor Jesus é filho, Ele quer que nós sejamos filhos também, do mesmo Pai. eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Estão vendo aí o nosso Pai? O Pai do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus recebeu do Pai, Ele entregou para nós. Ele está dizendo aqui, em palavras, e Ele fez isso, mostrou isso, quando entregou a própria vida por nós e quando desceu pessoalmente para ser o pão vivo que nos alimenta. Então, amados, João 4, versículo 5 ao 42, muitos de nós não prestam atenção. É um texto completo. Primeiro fala da mulher samaritana. O próprio Filho de Deus vindo, Cristo, trazendo a salvação para ela. Explicando, é simples. O texto segue com os discípulos oferecendo comida, que semelhantemente à mulher samaritana, eles estão pensando ainda na água do mundo, na comida do mundo. E o Senhor Jesus dizendo que tem uma comida para comer que vocês não conhecem ainda. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No versículo 35, a continuidade do texto confirma dizendo que para nós tem que ser a mesma coisa. Porque assim como o Cristo é o nosso Salvador e o Filho unigênito de Deus, Ele veio com esse propósito, para que nós sejamos como Ele, filhos do mesmo Pai. O Senhor Jesus disse que a comida dEle é fazer a vontade do Pai, por isso Ele é filho do Pai, porque Ele faz o que o Pai quer que Ele faça. A obra do Pai. Por isso Ele é o Verbo de Deus. Por isso tudo foi feito através dEle. No versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amados, esse texto aqui, esses 4 versículos, João 4, versículos 35, 36, 37, 38. O Senhor Jesus está dizendo para parar de olhar para a água do mundo, parar de olhar para a comida do mundo. Bebe, come, se alimenta, sustenta a carne, vive no mundo, se alegra um pouco, mas tem que obedecer. O Senhor Jesus está dizendo agora, é espiritual, é um alimento sólido. Ele diz assim, olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. O que significa esse linguajar? Enquanto uns ainda estão dizendo, estou salvo, está tudo bem, não sei o quê, não estão entendendo que só é filho aquele que cumpre a vontade do Pai. Não é por obras, mas tem que buscar a face do Senhor, tem que buscar o que o Senhor Deus quer que tu faça. Enquanto uns estão dizendo, ah, ainda falta 4 meses para vir a ceifa numa plantação, o que, que é? Pegar foice, cortar, colher, né? Tirar os frutos, trabalhar, fazer com que tenha resultado, obedecer, realizar a obra do Pai. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, olha, presta atenção, olha as terras, já estão brancas para a ceifa. Imagina uma plantação que a hora de colher, não sei, algodão, vamos imaginar aí uma plantação de algodão, não sei agora, na hora de colher está tudo branquinho, se tiver um pouquinho branco não é hora de colher, ainda falta 4 meses. Então, enquanto uns estão achando, ah, ainda falta tempo, vamos sentar aqui, vamos esperar. O Cristo está dizendo: a hora é agora, vocês não estão vendo a colheita? Olha, está tudo branquinho o campo, está na hora da ceifa, de colher, está na hora de trabalhar na obra, colher o fruto. O que que é isso, irmãos? Vocês sabem? Nós somos embaixadores de Cristo. A humanidade está no pecado, é como uma plantação pronta para a colheita. Todos estão precisando da palavra do Senhor. O versículo 36 diz: e o que ceifa recebe galardão. Quer dizer, aquele que foi na obra, levou a palavra, vai receber galardão, porque está levando a palavra, é salvação. E ajunta fruto para a vida eterna. Está juntando fruto. O que que é isso? Está salvando almas. Cristo salva através dos seus embaixadores, através dos cristãos. Toda a palavra dizendo isso, que Ele é a luz do mundo. Que o nosso Pai é o Pai das luzes, então nós temos que ser luzes. Nós somos luzes porque as 10 virgens, aquela parábola lá dizendo: olha, tem que ter a palavra dentro de ti e a chama acesa. Não adianta decorar a palavra e não obedecer, não acender, não iluminar. Tem gente que tem a palavra e não está em espírito de novidade, não obedece, sabe a verdade e não acende, não ilumina para os outros, não leva a palavra. O que ceifa recebe galardão, alegria, alegria de saber que está salvo, está salva, ajunta fruto para a vida eterna, já está levando a palavra e está salvando almas, isso é o fruto, almas que vão para a vida eterna. Assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se alegram, se regozijam. Por quê? Porque nós não fazemos nada. Se esses dias aí eu contei para vocês, né? Faz um tempo já. Vem uma alma dizendo que ele e toda a família dele aceitaram o Senhor Jesus por minha causa. Eu fui explicar para ele: é, mas tu já sabe que não foi por minha causa, né? Ele disse: é, porque eu te observava lá no trabalho pregando a palavra. Eu nem sabia que ele estava de olho em mim. Mas ele não estava de olho em mim. Eu não faço nada. Aqui diz, ó. O que semeia e o que ceifa, ambos se alegram. Se eu estava semeando a palavra lá, ou estava ceifando, né, eu estava na posição de alegria. Mas que posição que eu estava? Eu estava ceifando só. Quem é que semeou? Quem semeou foi o Senhor Jesus lá atrás. Ele jogou as sementes. Ele nos enviou no mundo para a gente crescer na palavra. Então, irmãos, nós estamos ceifando agora. No trabalho feito anteriormente. Essa expressão semear e ceifar se aplica a nós também. Às vezes tem um irmão que prepara um terreno, semeia, e aquele irmão morre. Quantos irmãos vêm semeando ao longo dos anos depois que o nosso Salvador veio? Todos iluminados pelo Espírito Santo. Então, um semeia, um outro ceifa. A gente não sabe quando está semeando a palavra, porque às vezes a gente fala uma coisa, acha que a pessoa não ouviu, mas Cristo mandou pregar. Se ouviu, se não ouviu, não sei. Semeei, joguei a semente. Quem sabe essa criatura agora vai cair nas mãos de outro pregador que vai ceifar. Ou seja, ceifar o que que é? É quando prega a palavra e aquela alma finalmente ouve, né? Ceifou, colheu o fruto. É que nem ir no campo e passar a foice e pegar aquele fruto e levar para o celeiro. Então, aquela alma, quando aceitou a palavra, é a ceifa, né? Ela está salva, ela vai para o celeiro de Deus. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Nós não fazemos tudo e, se nós entendermos, nós não fazemos nada. O Senhor Deus é que preparou as obras para a gente caminhar nelas. Isso é maravilhoso. Versículo 38 em diante: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Por mais que a gente trabalhe, o que a gente faz é o trabalho que o Senhor Jesus preparou para nós. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E olha como está tudo interligado. Até aqui continua falando da mulher samaritana, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Olha, a mulher no meio da história, Vem o verbo de toda a criação, o verbo que vem semeando lá do início, preparando tudo para nós. Depois muitos irmãos ao longo dos anos e tudo. Mas ali veio o verbo, Cristo estava na frente dela. E ela entrou no trabalho também, porque ela largou o cântaro, saiu correndo, anunciou. E por causa dela, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, começaram a vir para o Senhor Jesus. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Olha só, agora diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Estão vendo, irmãos? Então, amados, para não somente ter esse sentimento, porque é sentimento verdadeiro, o sentimento de dizer, nosso Pai, meu Pai, é aquele que está fazendo a vontade do Pai, ramo de Cristo, está ligado a Cristo, então vive em Cristo e faz o que Cristo diz para fazer. Leiam e releiam esse texto maravilhoso de João 4, versículos 5 ao 42. Vocês vão ver que está tudo interligado. E eu não coloquei de forma completa. Tem muito mais. Adorem ao Pai. Observem que o nosso Deus enviou a palavra dele através do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesta palavra aqui, nós temos que reconhecer, não é uma lógica apenas, é reconhecer divinamente, é receber, é sentir em nossas almas, é o Pai, nosso Pai. Para sentir isso, nós temos que ser ramos, nós temos que obedecer, nós temos que largar o cântaro. Nós temos que parar de buscar obsessivamente as coisas, a água do mundo. Nós temos que nos retirar de vez em quando, o máximo de vezes possíveis, e ir ter com o Pai, nos alimentarmos dessa comida que o Pai quer nos dar, um alimento mais sólido. Nós temos que pedir em oração, Senhor Deus, alimente a minha alma com um alimento espiritual, com a aquilo que tu queres que a minha alma receba, para que eu possa realizar a parte da tua obra que me cabe. Porque em toda a palavra o Cristo nos avisa e diz. Vocês lembram lá dos talentos? Aquilo lá é um pavor, a gente fica pensando, mas como? Como que eu vou multiplicar? Como? Né? Quer dizer que eu recebi talentos? Quer dizer que aquele que enterrou uma moeda não fez nada e aí eu vou devolver o talento? Devolver talento não adianta nada. Aí vem o entendimento agora mesmo. O que é devolver talento? O Senhor Deus te deu vida, te deu entendimento, te deu tantos anos na face da terra. A partir do momento que tu aceitou a Cristo e que entendeu que o Espírito Santo ele está te revelando que é assim, tu sabe que ele te deu essa vida, não é para ficar passeando na terra, não é para ficar bebendo a água do mundo como se fosse só essa água, não é para amar o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tu recebeu o talento, recebeu essa vida e agora na hora da morte vai dizer assim, é isso mesmo, estou salvo. A hora que eu morrer, eu vou entrar no paraíso. Ou seja, o que eu recebi, eu vou voltar para o Pai igual. Não mudou nada. Não. O que veio para o mundo, o que o Senhor Deus deu, é a carne. Ele te deu talentos nessa carne e ele colocou a imagem e semelhança dele nessa carne. Então, para o mundo, fica a carne, mas ele te deu a imagem e semelhança, ele te deu esses talentos. Ele quer que tu use a imagem e semelhança. Ele quer que tu ande nessas obras. Ele quer que tu sejas filho, filha, extensão, ramo. Simples assim, obedecer. Por isso, o Senhor diz aqui, juntinho com o texto da mulher samaritana. Ele diz, levantai os vossos olhos. e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eis que eu vos digo, o Senhor Jesus alertando, olha, tem que fazer a obra, tem que obedecer, tem que pensar no teu semelhante, levante, olha o mundo, vocês estão vendo as trevas, vocês são candeias, vocês têm que iluminar. Então clamem ao Pai para receberem este alimento que muitos ainda não conhecem. Nós, como filhos do Senhor Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que comer deste alimento, temos que conhecer esse alimento. A salvação vem de conhecer a Deus. Temos que saber qual é a vontade do Pai para cada um de nós. Mateus 12, versículos 49 e 50. E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Estão vendo, irmãos? Quem faz a vontade do Pai passa a ser tudo para o Senhor Jesus. Nós somos, ele quer dizer, irmãos. Nós somos mãe dele, que não tem mãe de Deus, não tem irmão, irmã de Deus. O Senhor Jesus, ele quer dizer que assim como ele é filho, nós somos filhos também. Entramos com o Senhor Jesus no mais alto grau de relacionamento, de intimidade, de união. A igreja é o corpo de Cristo, por isso nós reinaremos com ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aqui algumas traduções diz se sofrermos, outras dizem se perseveramos. Quer dizer, sofrer aqui, perseverar, significa obedecer, seguir a Cristo, fazer o que o Senhor Jesus diz para nós fazermos. Agora, se nós fizermos isso, com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Nosso Deus é Pai das luzes, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Quem quer ser luz tem que ser filho do Pai das luzes. Quem quer ser Senhor eternamente tem que ser filho do Senhor dos senhores. Quem quer ser um Deus eternamente tem que ser filho do Deus dos deuses. Somos deuses e filhos do Altíssimo. Isso tu podes confirmar em toda a palavra e também em João 10, 34 e Salmos 82. Por isso o Senhor conversa conosco como pessoas, porque o Senhor é pessoa e nós somos pessoas. E como somos seus filhos, o Senhor nos quer eternamente com ele e usa um vocabulário simples, mas poderoso. São palavras como noiva, noivo, casamento e todas essas palavras que eu usei até agora. Jeremias 2, versículo 32. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Olha só, o Senhor Deus comparando o seu amor por nós como se fosse uma noiva ou uma virgem. Porque uma virgem, ela tem aquele apego aos seus enfeites porque ela sabe o que aquilo representa. Ou uma noiva se apega ao seu véu, não esquece. Se apega a tudo aquilo que ela está fazendo, a união com o seu noivo. É isso que o Senhor Deus quer dizer. Que é tão sagrado, tão bonito, tão rico assim esta união. Mas, mesmo assim, diz a palavra ali que o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Muitos estão indo ao Senhor Deus só para pedir, não reconhecem que esta união é união para receber não somente a vida eterna, como a pessoa do nosso Pai. Isaías 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha aí, irmãos. O Espírito, que é Deus, e a noiva, que é a igreja. A nossa união com o Pai. Nós somos a noiva. Estamos nos unindo com o Pai. É Pai e filhos. O Espírito, nós sabemos, enviou o próprio Filho para dizer: vem. Mas aqui, então, nós recebemos mais entendimento. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito, que é o Senhor Deus, e a sua noiva. Mas Deus não tem noiva. É verdade. É a imagem do casamento, é a união do Pai com os salvos em Cristo. É a união do Pai com os filhos. E porque o Pai faz, os filhos fazem a mesma coisa, obedecer. Assim como o Senhor Deus enviou o próprio Filho para dizer: vem, nós agora somos filhos também e somos enviados também para dizer: vem, para anunciar a salvação. Romanos 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amados, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. E por isso, Ele nos chamou. Nós recebemos esse chamado e atendemos. E então, quando nós atendemos, passamos a ser filhos também. O Senhor Jesus vê isso e nos justifica. E depois de nos justificar, depois de perante o nosso Pai, sendo advogado fiel, Ele vai nos confirmar, e então irá também nos glorificar. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aí, irmãos, padecer com Cristo é obedecer, é fazer a vontade do Senhor, é seguir no caminho, na verdade e na vida. Para, assim como Cristo é herdeiro, é filho, nós sejamos também. Melquisedeque, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, prefigurando a Cristo. Hoje, Cristo é o nosso eterno e sumo sacerdote e nos oferece a si mesmo. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Os nascidos da carne precisam de pão, de alimentação para a carne, com todas as coisas que a carne precisa. Alimentos, cantinhos de paz, passeios, prazeres. Mas os nascidos da água e do Espírito precisam mais do que isso. Desejam ardentemente a vida eterna e perfeita, por isso se alimentam principalmente do pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Assim aguardamos o nosso Salvador nos alimentando da sua palavra. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Devemos esperar em Cristo. Esperar em Cristo não é esperar no mundo. É esperar ativamente, fazendo a sua vontade. Lembrando novamente a primeira carta aos Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Não é somente a ceia do Senhor, não é somente um símbolo. Cristo partiu o próprio corpo, se entregou por amor de nós, assim nós também temos que nos entregar por amor do nosso semelhante. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não é só o sangue de Cristo, não. Nós estamos à semelhança de Cristo. Vejam a história de Paulo, dos apóstolos e de todos que seguiram a Cristo. Nós tomamos o cálice, não é somente para fazer bonitinho. O Senhor Jesus não derramou o seu sangue para que os seus discípulos apenas tomem um cálice de vinho e se esqueçam do seu sacrifício vicário. Não, pelo contrário. Ele disse que cada um negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ou seja, é um chamado, e esse chamado vem direto do nosso Pai. Quando o Senhor diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e quando ele diz: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando nós fazemos isto, nós estamos simplesmente apresentando para o mundo a salvação, mostrando que Cristo morreu, foi ressuscitado, mostrando para o mundo que nós somos seus discípulos, mostrando para o mundo que nós nos alimentamos de Cristo, que ele fez tudo por nós, ele partiu o corpo dele, o Verbo desceu, se apresentou em carne, o sacrifício vicário, mostrando que nós valorizamos e agora nós estamos abandonando o cântaro, estamos abandonando as coisas que o mundo nos dá, estamos nos alimentando agora do próprio corpo de Cristo, estamos nos alimentando da fé no sacrifício vicário, porque nós cremos no que o Senhor Jesus fez, temos a vida eterna. Quando simbolicamente nós pegamos o pedacinho de pão e tomamos um golezinho de vinho ou suco de uva, nós estamos literalmente nos alimentando, porque ao fazer isto, nós estamos anunciando ao mundo que somos de Cristo e também como Cristo se ofereceu pela salvação do mundo, nós também, como discípulos, ao anunciarmos isto, estamos nos oferecendo para a salvação, estamos também sendo oferecidos como o corpo de Cristo, como o sangue de Cristo. Não é um ingresso na gaveta, estamos aceitando a Cristo não somente da boca para fora, mas nos alimentando, sendo um já com Cristo, padecendo com Cristo, para que sejamos também ressuscitados com Cristo. Porque, amados, que agora Cristo nos chama de irmãos, de amigos, de mãe, porque que ele diz que toda a glória que o Pai colocou sobre ele, ele coloca sobre nós a vida eterna e abundante. Porque que nós receberemos um corpo glorificado à semelhança do corpo de Cristo? Porque que nós somos filhos exatamente como o Filho unigênito do Pai? Simplesmente por isso, porque nós nos alimentamos dele, porque Cristo vive em nós, porque o Pai das luzes quer ver a luz de Cristo, Cristo é a luz do mundo, em nós. E lembre-se que o mundo, sendo treva, rejeitou a Cristo, vai rejeitar a nós também. Vai chegar um momento em que todos nós estaremos sendo oferecidos como Cristo foi oferecido. E aí nós entenderemos duas coisas. Nós entenderemos o que é negar a si mesmo e carregar a sua cruz, mas entenderemos também quem é nosso Pai. Amados irmãos, seremos como Ele é, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança para sermos filhos do mesmo Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso eterno Pai. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.